E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast. Opa, eu não sei se eu cortei agora o final do ano, enfim, vou de novo. Então, se vocês estão ouvindo essa abertura de novo, é porque eu me confundi aqui, podcast ao vivo. E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast, edição número 266, ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. 266, eu sou o Lázaro, estou aqui mais uma vez com o Carlírio Neto. Corações. Estou aqui com o Wesley. Cheguei, gente, acordei, é isso. Boa noite. Melhor não entrarmos nesse detalhe. Também estamos aqui com dois convidados hoje, né? Então, Luke Lucas. Doente, mas sorridente. Tava esperando por isso. E também com o Toninho. Ih, Toninho ficou mudo. Na verdade, ele tá mudo. Toninho. Ele tá mudo desde que entrou. Toninho. Ele tá entre nós. Eita, rapaz. Toninho tá aí, pessoal. Em algum momento ele vai falar com vocês, tá? Então, a gente tá começando aqui o podcast. A gente teve um pequeno atraso. Geralmente a gente grava nas segundas-feiras, né? Hoje a gente tá gravando na terça, especialmente porque a gente teve um pequeno problema ontem. E aí, deixa eu até botei a mensagem e tal lá. Mas a gente vai seguir aqui normalmente a nossa edição. Essa é a última edição de 2025. Então, depois daqui, só 2026, vamos ter novos podcasts. E a gente aproveitou para falar, né, final de temporada. Mas antes da gente ir pro tema principal, vamos para a sessão de leitura de comentários. Como a Rafa não tá aqui hoje, né? Só teve comentário lá no... Só teve comentário Animicote, no Animicote, só né, lá. Mesmo. Não vi se teve outros no... Só lá. Então pronto, teve um comentário não, da editora. Assim, teve uma pessoa que comentou Don't Worry, quando eu falei que ia atrasar, mas... que ia atrasar pra hoje, mas não conta. Mas vamos lá. Então, a escritora comentou lá no Animicote sobre a edição passada que a gente falou sobre família dos animes. Tema que, inclusive, foi escolhido pelo Luke, né? Então, saudações familiares ao Kyodai Podcast e que bom! Pelo menos posso dizer que vi Totoro. E é bom demais. O longa tem uma vibe que curto e é bacana a relação do pai com as filhas. Sobre os outros núcleos familiares, tenho de trazer uma correção quanto a Iruma-kun, Sullivan. Sullivan queria ter um neto e não um filho, pois queria ter um netinho para ser chamado de seu. E bem... pelo menos nosso menino Iruma está em boas mãos. Eu nem lembrava que a gente falou de Iruma-kun. Vamos lá. Eu falei nas piores famílias. Que a família dele vende ele pro diabo. Eu não lembrava de ter falado que era filho, mas tá bom. É assim, eu falei vamos lá porque tem escrito literalmente ali. Vamos lá. Quero trazer dois núcleos familiares que estão na mesma série. O principal e seu vizinho. No caso, Yuzuki-san no Yonkyodai. Temos os irmãos Yuzuki, que vivem suas vidas sem a presença dos pais mortos em um acidente, e temos o dia a dia deles. Tendo de viver a vida cotidiana, cada irmão tem seus anseios e desafios a encarar. O mais velho tendo de trabalhar para cuidar dos demais irmãos, e estes dando o melhor para seguir adiante. Encaixa no perfil de família que há só os filhos. Já os vizinhos deles, os Kirishima, temos mãe, filha mais velha e filho caçula, que vivem como um avô, que fora serem próximos do Yuzuki, também passam algumas situações, mais pro lado do avô e da neta. No geral, recomendo muito o anime. Acho que o Carlinho... Sabe o que eu recomendo também? Você desbloquear o Toinho. Porque ele não consegue se desmutar. Então é você que tem que desmutar o Toninho. Olha só, então. Você está fazendo bullying. Agora vai dar certo. Tá, do menino. Então tá. Eu tô tentando achar aqui. Onde é que ele. Caramba, cadê o buraco do Toninho? Desculpa aí, pessoal. Tô achando estranho. Tá bom. É. Por algum motivo ele não tava aparecendo aqui na lista dos bonecos pra mim, mas tudo bem, tá aí. Tô aí, agora você tá desmutado, você pode falar. É só desmutar o seu microfone, que eu acho que agora é com você, essa parte. Ou entra e sai de novo. Ou entra e sai de novo, pode ser também. É porque eu tive que te mudar de cargo. Agora sim. Pronto, agora sim. Toinho, Toinho tá aí também. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Desculpa aí, porque eu mandei várias mensagens, mas ninguém tinha respondido. Aí eu fiquei um pouco aflito. Ah, porque tu mandou uma mensagem no direct aí e eu não ia ver. Você devia ter mandado na mensagem ali do canal, que aí eu acho que todo mundo ia conseguir ver. Mas tudo bem, tá tranquilo. Então, desculpa aí, mas Toinho tá aí. Opa. Alguém viu esse anime que a editora falou? Não. Não, mas eu quero assistir. Eu sei que anime é. Eu sei exatamente que anime é. Eu acho que eu vi o primeiro episódio, mas eu não lembro de muita coisa, porque eu provavelmente só vi o primeiro episódio. Dimensão, deixando de lado os animes, porque, pelo tema, não deu pra não deixar de fora uma família de tokusatsu que gosto muito. Se é pra falar de famílias fictícias, tenho de mencionar, temos uma família tipicamente japonesa. O patriarca é um típico assalariado, atrapalhado, de bom coração e que tem carinho pela sua família. A matriarca é a típica dona de casa e a filha pequena dão um ar familiar tão bom, uma boa família. A única peculiaridade está no pai, que nas horas vagas ou não, o que rende cenas hilárias, tem de cumprir seu papel como hospedeiro de um ultra de personalidade forte. Sim, falo dos Igaguri, de Ultraman Guido. Quando penso em famílias reconfortantes, estes têm de estar presentes. Bem, é isso. Quanto ao próximo tema, diria que tenho sim meus destaques. Se cuidem, desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para toda a equipe deste podcast e até mais. Um abraço, Feliz Natal aí também, escritora. Feliz Ano Novo também. Façam como a escritora, comentem no, nas próximas edições que vocês serão lidos aqui. Enfim, né? É isso. Vamos para o tema principal desse podcast. Feliz Natal. Então, como eu disse, né, hoje temos aquele podcast tradicional de considerações finais da temporada. Apesar de que tem muitos anos da temporada que ainda estão para terminar. Mas já dá para falar, né? Porque faltam 1, 2 episódios. Acho que não, dificilmente vai mudar alguma perspectiva absurda, assim, né? Então, a gente, cada um aqui, escolheu um anime para falar, bem ou mal. E depois a gente vai ter aquele momento final em que cada um vai falar um pouquinho sobre o que achou da temporada, os animes que achou mais interessante, os que menos achou interessante. E por aí vai, vocês já conhecem a dinâmica. Vamos começar aqui. Hoje vamos começar com o Wesley, que se atrasou ontem, né? Então, vai começar. Então, vamos lá, né, gente? Falar dessa temporada não tão maravilhosa assim de animes, porque não teve muita coisa pra ver, mas tudo bem. Mas o anime que eu escolhi, ele é uma continuação direta da temporada anterior. Um anime de 24 cores, né? Porque aí, geralmente, a gente pode escolher no cast um anime que terminou essa temporada, né? 24 cores? E o anime que eu escolhi... É muito curto. 24 episódios, 2 cores. 2 cores. 2 anos aí de anime. 2 cores. Caralho, é culpa caralho, pô. É culpa caralho, de fato. Ai, ai. Que o anime que eu escolhi foi o Gachiakuta. E pra galerinha que não conhece, o Gachiakuta, ele é basicamente um daqueles mangás, tokens, shonen, que a galera abraça por um tempo e depois de algum tempo vai deixando de lado, né? Mas tudo bem. Mas esse até que tem uma fandom bem expressiva, assim. Aqui, pelo menos aqui no Brasil, eu já percebi que tem uma galera que gosta bastante. E o Gachiakuta, ele é basicamente uma história pós-apocalíptica, né? Porque a gente tá numa era onde animes pós-apocalípticos estão saindo bastante, várias adaptações de histórias nesse sentido. Talvez por conta de uma certa pandemia que tem acontecido aí, tenha entrado um boom desse tipo de obra, mas é sobre o que seria o Gachiakuta, né? O Gachiakuta, ele conta a história do Rudo, que é o nosso protagonista, e ele vive em um mundo que é chamado de mais ou menos... Eu vi dublado, tá, o anime. Eles chamam de paraíso, né? É, ele vive nessa espécie de lugar chamado paraíso, mas que de paraíso não tem nada, né? É meio que uma sociedade onde ele é de um núcleo mais pobre, assim, sabe? De pessoas. E é um mundo meio que tem muito desperdício de lixo, assim, sabe? Tipo, é aquele cenário pós-apocalíptico onde todo o lixo humano foi acumulado em um certo canto e aí meio que as pessoas se aproveitam desse lixo pra meio que conviverem nesse espaço ali. E aí o protagonista, ele tem meio que um certo carinho por... Ah, sim? Deixa eu pedir um favor. Tu tem como baixar um pouquinho o som do teu microfone? É que eu acho que tá estourado e aí às vezes... O Discord tem a função de ficar bloqueando, aí tu fica mutado, não parece que é conexão. Acho que é o Discord. Então baixa um pouquinho, tá meio estourado. E agora, tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Ah, pronto. Se estourar de novo, você me avisa. Se estourar de novo, você me avisa. Ok. É, e basicamente o protagonista, ele tem essa... Ele é uma pessoa que gosta de coletar lixo e acumular em casa e meio que ficar reconstruindo coisas. Ele pega brinquedos, ele pega coisas do tipo, e ele reconstrói na casa dele, e ele meio que vive com um pai adotivo. E aí meio que esse pai adotivo, de alguma forma, incentiva ele a fazer essas coisas, e eles são dessa casta mais pobre ali da sociedade, que de alguma forma sofrem um preconceito com as outras pessoas. E aí, em um determinado momento, né, meio que eles são vistos como marginais, vai rolar meio que um golpe onde o Rudo, ele roda. Ele vai ser acusado de um crime. Ele roda. Sim, pode falar. Ele roda. É. Ele roda, ele vai ser acusado de um crime, né, que ele não cometeu, e de quebra, assim, spoiler, né, mas é o começo do anime, de quebra meio que esse pai adotivo dele morre, e ele acaba sendo levado para uma outra ala da sociedade, que é basicamente um mundo abaixo desse lugar chamado paraíso, né. E nesse mundo abaixo desse paraíso, a gente tem basicamente um grande lixão, literalmente a superfície, meio que, eu diria que de certa forma seria a superfície da Terra agora, né, e é um lugar onde é todo dominado por lixo, e aí ele é jogado nesse lugar, e já de cara ele meio que acaba encontrando monstros gigantes que habitam nesse lugar, e ele acaba tendo que lutar contra esse monstro. E um detalhe também que eu não contei é que ele recebe um par de luvas desse pai adotivo dele que morreu. E meio que esse par de luvas concede a ele alguns poderes para que ele possa lutar contra esses monstros. E aí, meio que só para meio que resumir sobre o que seria o anime, né, como um todo, quando ele chega nesse mundo, nessa parte da superfície, ele meio que acaba sendo acolhido por um grupo de zeladores, né, que eles chamam de zeladores. E esses zeladores, eles são uma espécie de polícia, não sei. Eles são meio que os guardas que cuidam do lugar para que esses monstros não existam. Eles lutam contra esses monstros que surgem do lixo. E aí a gente vai conhecer meio que como que funciona o mundo nessa superfície. Aí tem uma questão da crueldade humana, das pessoas... serem, tipo, não terem tanta, não terem mais essa questão moral, eles meio que, muitas pessoas ignoram as questões morais, e aí tem todo esse grupo, cada pessoa tem um dilema, e aí vai ser uma coisa bem estilo shonen mesmo, onde o protagonista vai conhecendo vários personagens, cada personagem tem um carisma, um estilo diferente, e tem um drama familiar, um drama do passado, e a gente vai meio que conhecendo esse mundo através dos olhos do Rudo. E... Acho que falta falar sobre a motivação do personagem. É, ah, basicamente matar todo mundo, todo mundo que vivia no paraíso, porque, né, foi uma merda, né, que fizeram com ele. Mataram mataram o pai dele e ele... É, enfim, né, todas as situações. O pai adotivo, né, eu tô falando, pessoal. É, também tinha uma menininha que ele gostava, né? Também tinha uma menininha que ele gostava naquele outro mundo lá, que... Babaca. Meio que também, de certa forma, ele, né, ainda... No anime mostra que ele ainda gosta dela, né, de alguma forma, mas... É... Mas é isso, ele meio que jura vingança contra essas pessoas, porque eram pessoas da elite, né, que meio que fizeram isso contra ele. E aí, é, a partir do meio do anime pra frente, é, ele vai começar a explorar um pouco mais esses outros personagens, assim, de uma forma que a gente vai conseguindo conhecer cada um deles, né? Porque no começo a gente tem meio que uma apresentação desse mundo, e aí depois a gente vai pro lado onde a gente tem uns arcos mais de ação, com alguns desenvolvimentos a mais... E alguns mistérios também, né? E em resumo, Gachiakuta foi um bom anime. O anime já acabou. Já tiveram 24 episódios, né? Já foi anunciado a segunda temporada. E é um anime bem divertido, assim. É um shonen bem padrão, assim. Eu não vi nada demais, assim, nele. Mas eu acho que é uma produção muito bem resolvida. É um anime que realmente, tipo, você... Eu assisti do começo ao fim. Eu fiquei interessado e... Realmente eu gostei, eu achei ele bem, assim, bem consistente com a proposta dele, sabe? E aquilo, é aquele anime que você vai ver várias lutas, você vai ver os personagens sendo super daoras e fazendo coisas descoladas, e eu acho que é isso. E fora isso, é um anime que tem um design bem... que remete um pouco ao Soul Eater, assim, sabe? É, mas ele tem uma pegada meio grafite... É, principalmente na questão dos cenários, então ele tem essas estéticas, assim, que fogem um pouquinho do anime shonen padrão, mas nem tanto, né? Mas a questão dos cenários, eu acho que ela já foge bastante. E eu acredito que é isso. Não sei se alguém de vocês assistiu. É, eu não cheguei a terminar, né? Eu comecei, ainda pretendo terminar, mas como você falou, né? Ele é bem um shonen padrão. Eu sinto que no começo, principalmente o primeiro e segundo episódio, ele pegou a galera pegou muito a ideia do conceito de viver num lugar que tem os super ricos e eles são maus, e aí o garoto é jogado no lixão pra tentar filosofar sobre muita coisa em si. Então vi muito vídeo, o pessoal falando, primeiro episódio, falando sobre como é que era a sociedade, tentando fazer comparações com o nosso mundo. E aí meio que o anime foi prosseguindo e eu vi o pessoal parar de falar meio que tanto disso. Mas eu sinto que teve um certo hype, assim, nesse anime. É, uma coisa que eu acho impressionante é que a Crunchyroll, ela botou muita fé nesse anime, viu? Porque eu não sei se tu lembra, Wesley, a gente tava lá no Anime Friends, tinha uma parte do palco lá grande do Crunchyroll, que era, sei lá, 90% sobre essa série. Sabe? E, tipo, não era nada demais. Mas... Eles deram uns posterzinhos, sabe? Eu peguei um posterzinho. E eu acho que ele meio quebrar na cara. Mas realmente foi um trabalho de marketing, assim. Da... É que eu acho que fez sucesso, mas eu não sei se fez tanto sucesso quanto eles esperavam, não. Eu também acho que não sei se fez tanto sucesso quanto eles esperavam. Eu acho que fez. Acho que fez sucesso porque. A editora não, sucesso fez. Vocês estão apostando bem, porque não só. Que não só vai ter uma segunda temporada, como vai ter uma peça de teatro e anunciar um jogo também para consoles. Não, assim, na peça de teatro vai ter ator de blackface. Bem, né? Ei, que bosta! É, pois a autora pediu para ser um ator negro, né, na peça, e não botaram ator negro, botaram um cara de blackface. Que bom, hein? Que bom, né? Queria comentar que eu, no podcast de apresentação, eu comentei dele sobre como eu tinha um problema com a questão da adaptação do bônus, assim. Eu acho que o mangá é o traço do mangá é um absurdo, assim. O traço da autora, que eu vou pegar um nome aqui, é da Urana Kei. É, ela é Urana Kei, que Urana é um absurdo. o traço dela. Assim. O traço dela é estilizado, punk rock, assim. É lindo. Você abre um capítulo pra você ver mais o desenho do que a história em si. A história eu acho legal, mas o traço do desenho, assim, ele é um absurdo. Ele é muito bonito. E o anime do Bones, eu acho que eles só não tiveram a capacidade e o dinheiro pra fazer isso mesmo. Assim. Eu achei ele bem qualquer coisa, meio lavado até as cores. Eu achei ele meio sem gracinha. E aí quando você tira a graça do Gachiakuta, que é o traço dele, a história é legal, mas eu não acho que puxa tanto, não me anima tanto pra assistir. A então... sensação que eu tive, Luke, é que isso é muito mais da galera que viu o mangá, assim, porque não tem muitas críticas. É, né? No anime não tem feito, não. Até que a animação é bem feita, o visual é bem feito, mas de fato, você quebra quando pega o mangá. Que vê uma coisa boa e depois vai pro negócio que é totalmente diferente e perde o que é o maneiro da história, você vai criticar mesmo. E quem não conhece, não vai... Ah, como o Elias falou, é um shonen genérico que a pessoa vai dropar depois de um tempo. E é isso pra mim. O diferente é o traço e não tem... As lutas são maneiras. As câmeras no mangá, né? A câmera, né? Entre aspas, né? São super estilizadas, assim. E não tem nada nisso no anime. Então, meio que deu uma desistida. Eu desisti ainda mais porque eu tava vendo dublado. E aí tava saindo dublagem junto com o episódio, né? Dublado é mó bom, eu gostei da dublagem. Na segunda parte do anime, eles pararam com a dublagem simultânea. Não sei por quê. Ué? A dublagem simultânea... dublado. Pelo... Não, mas eu ele veio... Pelo menos... A dublagem saiu, mas... Os últimos episódios não dublaram ainda não. É, não dublaram os últimos ainda não, verdade. Ele parou de ser simultâneo. Não, porque eles ficaram com aquela questão do atraso de 3 semanas. Em vez de ser simultâneo. E aí me desanimou. Outra, assim, no meio do negócio. Foi depois do episódio 12. Acabou a primeira parte e parou de ser simultâneo. E aí me desanimou e acabei não voltando pra ver. Porque eu gosto da dublagem. A dublagem é boa, assim. E eu sou um cara que eu prefiro ver anime dublado. Porque eu gosto de ver o anime, em vez de ficar lendo a legenda, e me atrapalha ler a legenda, né? Você tá ficando velho, gente. Eu vejo anime dublado, filme dublado, tá? Eu sou esse tipo de pessoa. Mas, a parte que eu vi, que eu queria comentar mais, é que eu não comentei no podcast das primeiras impressões, é o arco da Amo, né? Que eu tava muito preocupado. Porque o arco da Amo, ele é um arco complicadíssimo de adaptar em questão de roteiro. Que é um arco que fala sobre abuso sexual de uma criança, né? E momentos antes, tem uma cena que é o Rudo metendo a porrada na Amo de uma maneira meio absurda. E se o anime não adaptasse direito, ia ser aquela cena... Que maneiro, né? Que maneiro, olha o protagonista, ele batendo na menina, não sei o quê. E é uma cena que não é pra ser maneira. É uma cena que é pra mostrar que o Rudo... Ele tem alguma coisa errada. Ele não é um boneco maneiro. Ele tem uma violência dentro dele que é perigosa, né? E eu achei que foi muito bem adaptado pelo Bones. Porque. Nossa, esse episódio foi espetacular mesmo, viu? Foi espetacular. Ele é estilizado pra contar a história da Amo, então é todo estilizado no traço de uma criança contando uma história, né? E quando o ataque do Rudo acontece. Normalmente teria uma pausa pro comercial, né? E eles não pausam o episódio. Eles continuam e o Rudo imediatamente percebe que fez merda. O anime trata como ele fazendo merda. Não trata como algo bonito, algo divertido, maneiro. E o Enjin conversa com o Rudo assim. Então eu achei muito bem, de bom gosto, aquele episódio. Parece que os caras do Bônus perceberam, né? Que... Os caras viram mob, né, porra? Que ali não dava pra tratar de uma maneira normal o episódio, assim, o roteiro. Eu ainda acho que não é culpa do Bones, isso é culpa do original. Não, é culpa do original, assim. Do character design original da Amo é uma merda. Que é uma personagem que a primeira coisa que você vê dela é a menina com roupa pequena, sim, com a calcinha aparecendo, né? Com os piercings na coxa e tudo mais. Bem sexualizada. Que é algo que não tem muito nesse mangá, né? E aí é uma personagem que sofreu abuso sexual. E eu acho meio merda isso. Eu não gosto muito do design da Amo, assim. Mas eu gosto muito da personagem, sim. Mas assim, pra quem não tem vontade de ler mangá, passa. Passa o Gachacuta, assim. Dá pra assistir o anime. Serve pra mim. Mas, se eu puder recomendar, eu recomendo a todos que leiam o mangá, que pra mim é outro nível, assim, de história. De história ou de arte? De arte. Vejam, eu recomendo ver dublado mesmo. É, e eu acredito que, assim, Gachacuta me conquistou depois desse episódio da Amo, tá? Foi quando eu falei assim, pô, agora eu quero ver o anime até o final, porque tem alguma coisa aqui mais interessante. Porque eu lembro que antes eu tava achando ele super genéricozão, sabe? Assim, tipo, nada demais. Tinha umas coisas legais, umas coisas bacanas. É... Eu gosto de histórias sobre pós-apocalipse, mas depende. É... E aí depois desse episódio eu falei, poxa, a galera da animação aqui se esforçou pra fazer um episódio bem interessante, sabe? Aí depois tem outros episódios que são bem bacanas. Tem aquele episódio que o... Que é aquele personagem que usa um pedaço de pau vai lutar contra aquele maluco masoquista. Nossa, aquele episódio que conta o passado dele é insano. Eu achei maravilhoso, assim. Eu gosto quando tem todo um power scaling, né? Falar dos poderes das pessoas, tudo super complicado. E aí alguém saca uma pistola e acaba com o power scaling. Que a mulher, a personagem tem uma pistola e é isso, acabou. Que é bom demais. Assim. Bom demais. Bom demais. Ai, ai. Mas é isso, que eu tinha mas é isso. Quem não lê mangá pode assistir, mas recomendo ler mangá. Essa é a minha opinião. Ok. Vamos pro próximo então, Wesley. Quem que é o próximo? O próximo. Vai lá, Luke. Vou continuar com o anime que eu recomendei, né? Entre aspas, no podcast de primeiras impressões, porque eu não assisti anime, gente. Uhum. Infelizmente, não estava com muito saco essa temporada para ver animes, então meio que fui obrigado a ver alguns animes da Cal. E esse continuou sendo a minha obrigação com esse anime aqui, que é o Vandance, né? Vanda Dance, que é o anime de esporte, entre aspas, sobre dança, né? O menino que ele é envergonhado e tudo mais, antigamente. É envergonhado e tudo mais, que tinha problemas de achar a própria voz, o próprio destino, a ponto dele ser gago, né? E ele encontra essa menina esquisita, a Wanda, a vontade de dançar, enquanto a boneca vira um personagem 3D nojento. É, e aí, esse universo que é pós-apocalíptico, as pessoas gostam muito de dança, né? Então tem clube de dança do colégio. Não é pós-apocalíptico, tá? É só no futuro. Que é pós-apocalipse, que as pessoas viram 3D enquanto dançam, Vai saber se no futuro a gente vai ficar na 3D quando dança. Todo mundo virar IA. É todo mundo virar uma IA 3D. Peraí. Esse anime se passa no futuro? Fumaça, eles falam que é um pouquinho futuro. Pós-apocalíptico só tem duas músicas, que só isso que eles dançam. Eles literalmente falam isso no primeiro episódio. Quando ele vai falar sobre dança. E aí, esse menino que tem nervoso de se apresentar pros outros e tudo mais, por causa de traumas, ele junto com a Wanda, eles encontram o próprio desejo de dançar. E aí eles entram no clubinho de dança pra fazer as suas dancinhas 3D bizarras. E cara, assim, eu acho o anime muito esquisito, assim. É o anime da Madhouse, né? E quando eu penso em Madhouse, eu penso em animação bem feita. E o 2D, ele até é bem feitinho. Às vezes ele o 2D é da Madhouse e o 3D é o da Cyclone Graphics, que é a outra produtora. Com certeza. Como eu disse, é questão de quando você faz um trabalho bem feito e o outro amiguinho fica com uma parte do trabalho e ele não sabe fazer. Ele faz com um pedaço de carvão o trabalho, sabe? É terrível. E a Madhouse teve que se unir a essa Cyclone Graphics. E é um anime de esporte, entre aspas, que eu não consigo considerar esse anime de esporte. Porque as partes que eram interessantes de um anime de esporte, eles não fazem, que é o torneio, né? Tá tendo torneio. Mas não mostra as danças, Carlírio. Nesse mostra mais. Nesse atual não mostra o desenvolvimento do protagonista dentro do torneio. É, não mostrou. O protagonista tá tendo desenvolvimento dentro do torneio. Ele dançou uma vez só. Duas vezes. Ele dançou na vez que ele perdeu e uma vez só que ele ganhou. E aí ele parece que ele tem vergonha do esporte que ele escolheu. Eu não sei se é questão do mangá. Luke, eu tinha tanta vergonha que a abertura do anime de dança que não tem dança em nenhum momento da abertura, Luke. Pois é. E... lindo. E parece um anime meio que eu ia continuar que ele tem vergonha, ele não mostra a dança tanto assim. Por causa, eu não sei se é por causa do mangá, eu não li o mangá, então eu não sei se no mangá não aparece as cenas de danças. Mas mesmo aparece. Se o mangá não aparecesse, aparece. Ele tinha o que adaptar mostrando, porque quando você adapta uma obra, você pode melhorar ela, né? Você pode dar uma questão de melhorar, questão de... Ah, o torneio não mostra as danças, vamos mostrar a dança para porque eles perderam? Seria interessante, né? Mas não tem isso. Eu ia falar alguma coisa, perdi. Eu ia falar um negócio, eu perdi, mas tudo bem. Quer comentar que ele parece um anime meio que lançou incompleto? Parece que eles estavam trabalhando nele durante a exibição, porque o encerramento de uma hora para outra muda, né? Sim. Eles decidiram botar dança no encerramento, que é meio que se aproveitando de danças dos episódios anteriores para botar ali, mas pelo menos é alguma coisa com um pouco mais de personalidade do que tinha antes. Sim. E a própria questão de como eles trabalham as danças em 3D. Porque no começo, assim, os 6 primeiros episódios, é até engraçado o quão tenebroso é a mistura do 2D com 3D, né? Eles não, parece que não sabem mesmo mesclar. Eles têm um 3D horroroso e eles não sabem mascarar o 3D horroroso, né? Às vezes eles misturam, às vezes tem uma cena que sai de um 2D super bem trabalhado para um 3D mal feito, com cabelo grudado, bizarra, peruca da Wanda dançando, né? E agora, nesses últimos episódios, eles resolveram mexer um pouco no como eles adaptam a dança e misturam o 3D, eles botam algo mais estiloso, a câmera muda um pouquinho a forma como eles enquadram e já dá uma melhoradinha, dá uma escondida no 3D, bota um negócio para seguir. Bota um negócio para seguir. Bota um negócio para seguir o traço, mudam as cores durante a dança. Então a cor fica mais chapada, e aí o boneco 3D não fica tão bizarro com as cores. Então parece que eles aprenderam no meio do caminho como mascarar um pouco a feiosidade do 3D. E mesmo assim é muito feio, tá? Continua bem feio, assim, bem mal feito as danças. Mas tá melhorando. O problema é que são 12 episódios, tá melhorando no episódio 10. Eu tive que aguentar 9 episódios de dança muito mal feita, muito horrorosa. Então, não é um anime bom. Não é um anime legal, assim. É um anime engraçado. É engraçado. A gente assistindo Nikau, a gente dava risada quando tinha a transição bizarra do 2D pro 3D e aparecia um boneco todo duro. Parecia o Sonic 3D dançando na minha frente, sabe? Então, não sei se eu recomendo. Eu acho que não. E fora que tem um momento que. Vai ter segunda temporada, hein? Até onde eu vi, parece que vai ter segunda temporada. Uou! O 11º episódio tem um menino que fala assim: a dança não é esporte, é arte. Eu acho que essa arte tá meio ruim também. Porque eu acho as danças, a coreografia, zoadas desse anime, assim. Eu acho meio feias. Tem uns momentos que. Mas é uma pergunta, Luca, uma pergunta. É todo tipo de dança? Ele é mais break, freestyle, house. Ele é freestyle, então fica mais no break, no house, no hip hop. Ah, tá. Ah, interessante. Enfim. E ele acha as danças meio feias desse anime, assim. Uhum. E aquela dança que as pessoas em volta falam: caralho, esse cara aí manda muito. E aí você vai ver o boneco 3D dançando, ele tá balançando os braços igual um bonecão do posto, sabe? Todo descoordenado, o pé tá todo fora do ritmo. E tá todo mundo elogiando ele, falando: porra, esse aí é um bichão. Esse aqui, pô, tem futuro. E você vê, e a dança não mostra, não bate em você e fala: caralho, ele realmente tá dançando bem. Essa menina, a líder do clube de dança, ela é realmente boa. Eu não consigo ver, sabe? E é meio triste, é meio ruim. E isso eu não acho nem que seja o 3D. Eu acho que é as pessoas que ele contrataram para fazer a coreografia das danças que não soube passar direito o que o anime pedia, assim. Então, Vandance é uma comédia. Mas não é por propósito. É só... Ele foi meio que sem querer. É, eu concordo com tudo que o falou, né? Eu acho que um dos grandes problemas é que... É, não, é, não, não é nem questão tipo se interessa ou interessa a dança pra gente, se a gente gosta ou não. É que eles... É, uma das coisas que eles falam o tempo todo é como é impressionante que eles estão fazendo do ritmo da música. E parece que os caras que foram animar, eles esqueceram que eles tinham que fazer os bonecos dançando no ritmo da música. Tanto que depois que eles começaram a estilizar com a mão, aí ficou, parece que é mais parecido, mas ainda assim, você vê de vez em quando, tipo, os caras erram o ritmo e o pessoal continua achando que tá incrível e não sei o quê. E é, acho que é importante, sabe, pra mim, mas eu concordo. Mas tem um outro aspecto que eu quero falar aí pro Luke falar, que eu acho que entra um pouco na comédia, é que todo boneco é meio esquisito, sabe? É... O mangá tem um design super bonito, mas é, eu não gosto tanto do jeito como ele faz para representar a dança, porque eu acho muito estático. Pelo menos as imagens que eu vi, né? Eu vi algumas e tal, para ver. Mas ele é bem bonito, assim, para fora. É, mas os personagens todos, eles são meio estranhos, sabe? Então, tem a Wanda, que é uma personagem que é a protagonista, que ela... Tem um estilo meio diferente, assim. Aí você tem o personagem agora, eu não lembro qual é o nome do cara, sempre confundo com o nome do protagonista, que é o Cabo. É o garotinho que tem olho kawaii. E aí, ele tem olho kawaii, mas os outros não tem, não faz muito sentido. Aí você tem um personagem que só usa a mesma camisa, que é o No Make No Sense. É meio, sei lá. Mas enfim. A Wanda, eu acho um design horroroso, assim. Ela é pra ser bonitinha, né? Então ela tem um olho muito grande em relação a todo mundo. E ela tem uma cabecinha mega pequena. E é muito esquisito o design desse boneco pra mim. Desde o primeiro episódio, não bateu comigo. O Evilás achava bonitinho e tudo mais. Eu acho que eu sempre falei que ela era uma personagem muito estranha, muito esquisita pra mim. Porque parece de outro anime. Não parece o mesmo anime que o personagem principal é. Tá? O garoto que dança... dança de rua lá, e também é outro anime, também não faz parte desse anime, esse garoto com o olho é que kawaii. Ele fica com o olho kawaii quando ele fala com o protagonista, com o Cabo, aí ele fica com o olho kawaii, fora isso ele não fica com o olho bonitinho, mas é isso, é um erro também o nome do anime pra mim, Vandance é um nome horroroso, será que podia ser Vandadance, que é o que eu chamo e sempre chamarei, que é muito melhor. Enfim, né? Carleiro, eu falei um pouquinho, você também tá vendo? Eu concordo e discordo com o que vocês falaram, só vou me resumir assim, até porque o anime me agrada bastante. Tipo, não sou nenhum entendedor de dança, essas coisas todas. Eu concordo quando vocês falam que o anime falha em trazer esse público que não entende de dança a apreciar o anime. Nesse ponto, o anime é falho. Mas... A animação eu acho ok, o CG podia ser melhor, mas a animação eu acho ok, não vejo toda essa esquisitice na Wanda. E por ter tido a coragem de acompanhar dança nos Jogos Olímpicos de Paris, né, culpado pela TV, obviamente, pelo YouTube, para ser mais preciso, devo dizer que as danças, de certa forma, estão condizentes com o que foi mostrado na Olimpíada. Pela Austrália. Não, aquela australiana tá de sacanagem. Aquela australiana foi de sacanagem. O problema, como eu falo sempre, né? Pra mim, um problema desse anime é que eu sei que eles estão fazendo dança certa. Eu só não acho legal. Então, eu só acho que o que o anime realmente tá pecando pra mim é que ele não soube trazer o público a apreciar uma temática que não entendem no fino trato. Só isso. De resto, pra mim é um anime bem ok, bem recomendável. Então você tá nada dizendo lindo. Que faltou um boneco que nem Slandunk, que toda hora parava pra explicar as regras da dança que o cara tá falando. Mas, sinceramente, eu não sei Glass, porque eu não assisti Slandunk. Sinceramente, Glass, precisava de um boneco estilo Haikyuu. Ou Haikyuu, tá pessoal da plateia, né? Pessoal da plateia. Que traz a namorada pra ver jogo de vôlei. Exato. E tem que explicar. Porque, assim... O que que diferença do house pro sei lá, pro pop rock lá? Que é tá, que um é só mexer os braços, o outro faz uns... Então, falta o maluco trazer a namorada pra competição de dança e me explicar isso. Tinha que ter. É um negócio importante. Era importante, também acho. Coisa de esporte. Então, tinha que ter sim. Por mais que seja um clichê que está sendo usado em vários lugares, né? Mas ainda assim. Ainda falta mais anime explicando isso, cara. Podia ter um calouro do clube de dança que eles estão aí, que é mais calouro que o Kabukun, e ele aprendendo aos poucos com eles, assim. Seria alguma coisa. É porque todo mundo do clube já sabe dançar desde o começo. Até o Cabo menos já sabe dançar um pouco. Ele já sabe um pouco. Depois que ele mandou ele me conversando no I Am Scatman, Luke. É que tem um I Am Scatman. Tem o clipe do Scatman inteiro, quase, no anime, no primeiro episódio. É louco. Mas é isso. Wanda Dance. Eu não recomendo, tá? Mas Carlírio recomenda. Porque o Carlírio dançou muito no Festival do Japão enquanto eu conheci ele. Fez eu vários breaks. Caramba, rapaz, não consigo dançar nem música lenta. Para de falar besteira aí. Que isso, cara? Você, né, tô indo dançando break na minha frente, é algo que eu nunca vou esquecer. Luke. Eu tô doente, Carlírio. Me deixa. Tá bom. E é isso. Em respeito à sua doença, seu estado de saúde e também ao fato do time que você torce ter sido campeão, mas tudo bem. Aí pode respeitar, pode falar mal dele. Uhum. Toinho, pode falar aí de Garotos Cavalos? Vamos sumir aí, por favor. Aê! Com prazer. Bem, eu vou falar basicamente da segunda parte da primeira temporada de Um Osso Mercenário Grey. Bem, eu não me lembro se o Luke já comentou na primeira parte. Me lembro agora. Eu não assisti, por isso que eu não comentei. Mas eu comentaria. Ah, eu li o mangá, então eu estou incluso. Ah, sim. Bom, então. Eu posso perguntar uma coisinha? Cinderella Grey é uma. Oi. Por que elas correm com uma bolsinha? É a roupa de corrida de cada um. É. Cada um tem uma roupa de corrida personalizada. Aí depende da roupa. Várias delas têm bolsinha. Eu sei que no outro não, mas nesse tem várias com bolsinha. Tudo bem, só isso. É, mas aí é o design individual, né, das roupas. Tudo bem. Bom, no caso, Cinderella Grey, ela é a adaptação de um mangá spin-off da Young Jump. É, seguindo as linhas dos animes desse estúdio, que é o Sagan Pictures, de um Osume, ele é focado estritamente na parte esportiva mesmo, assim. Não que os anteriores não fossem, mas ele é bem galgado em mostrar toda a carreira da Ugly Cap. No caso, é baseado, obviamente, no Cavalo Real. Desde que eu acho interessante, diferente das outras séries, é que ele mostra a ascensão dela desde o interior, que no caso ela para uma cidade pequena, e até mostrando toda a carreira dela, né? A segunda parte, ela foi focada mais... Dá para dizer que ele focou mais nas rivais dela do que em si, mas também focou em, como é que eu posso dizer, nas... Enfim, nos problemas que ela foi encontrando de derrota e de obstáculos para se superar. Enquanto a primeira parte foi bem introdutória, assim. Mostrando o começo de carreira, de como corredora e ela chegando até a capital, se estabelecendo na capital. No caso, eu não tenho muito o que me estender de Um Osume. Assim, é um anime muito bem produzido. Como é que eu posso dizer assim? É pra quem gosta de esportivos, né? É bem engajante e esse ano, principalmente, ele foi bem. Assim, teve uma audiência considerável, principalmente seguindo o lançamento do jogo no Ocidente. Trouxe bastante gente pra dentro da. Pra acompanhar a franquia e me agradou bastante porque tá nessa onda crescente dos animes da Sagan Pictures, que é a dona da IP, né? O Osume, que é a desenvolvedora do jogo, enfim. E eles quebraram em duas partes, porque a produção enfrentou alguns problemas de cronograma, mas felizmente a qualidade se manteve bem, bem alta. Assim, eu digo que eu recomendo a quem já tá por dentro da franquia, mas quem gosta de um bom anime de esporte, mesmo ele sendo um esporte, assim, esporte fictício, né? Porque são garotos cavalos e tudo mais, mas o Cinderella Grey ele não tem tanto... Dá pra dizer que pra mim é uma qualidade, mas algumas pessoas podem ver com um pouco um defeito, que não tem tanto da parte slice of life ou a parte mais de como eu posso dizer assim, de... É, amizade mais boa que tinha em animes nos animes anteriores. Ele é bem... Dá pra dizer assim que ele é bem um shonenzão de esporte, assim mesmo. Mesmo com as personagens femininas, assim. Assim, de foco é treino, treino, corrida, treino. Aí, obviamente, tem as relações ali de rivalidade, de amizade, mas... É bem... Assim, cartilha de anime de esporte mesmo, mas de forma muito bem executada. Assim, bem crescente, bem, bem interessante mesmo. É porque realmente eu não tenho como me estender muito, porque é mais um osumê e é de altíssima qualidade. Assim, é... Quem já gosta vai assistir, eu recomendo, obviamente. Mas quem ainda não se inseriu, eu não digo que é um ponto inicial perfeito, mas pra quem gosta de se engajar em animes esportivos em geral, eu recomendo bastante. É, o... é basicamente isso, não tem muito como eu estender, não, além disso, não. Porque é basicamente que eles... Era pra ser 20 e tantos seguidos, aí a segunda parte foi um pouco menor, foram acho que 10 episódios só. Mas mesmo assim manteve um altíssimo nível. Mas gosto de um anime é o fato da mistura, né? Da vida real com a fantasia do anime, né? Sim, é muito pronto, baseado, essa questão, né? É assim, do cuidado, é porque no caso as roupas individuais de cada um são baseadas justamente nos adereços que os cavalos reais tinham. E todas as corridas elas são reproduções, não, no começo nem tanto, mas principalmente no Cesar Grade, são reproduções fiéis das corridas reais. Aí você pode pensar, não, mas é mesmo, eu vou pesquisar e vou saber. Mas uma coisa é você saber o que aconteceu, o resultado. Mas a dramatização, a adrenalina, a representação que colocam na história é bem inacreditável, assim, é bem impressionante. E eles pegam nos mínimos detalhes, coisas pequenas, eles não precisariam reproduzir fielmente, mas eles reproduzem fielmente. Assim, isso é o que é mais absurdo. Quer comentar aqui, tem coisas que você fala do anime que fala, é exagero, isso não aconteceu, tipo... A Guricap, ela não podia participar da corrida mais popular de todas porque perdeu o deadline. Qual que é deadline em inglês? É deadline. Em inglês é deadline. É prazo em inglês. É prazo. É o prazo pra se inscrever na categoria. E aí ela era tão famosa no Japão que acabam mudando poucas regras pra ela conseguir participar. Aí você fala, que exagero, né? No anime. A história real é isso. A história real aconteceu mesmo, eles mudaram as regras por causa dela. Porque era um cavalo extremamente popular. Ela trouxe um ressurgimento pra corrida de cavalo enorme. Ela era um dos cavalos mais populares e tudo mais. E aí fizeram essa história. O ponto de entrada pra fã, ele pode ser ele. Mas eu acho meio complicado em questão. Se você é um cara que gosta mais de... Quer ver só a parte da corrida, né? O Cinderella Grey, ele é esse anime pra essa pessoa, assim, porque ele é bem baseado nas corridas. Sim. Ele não tem tanto desenvolvimento da personagem em si. É sempre uma corrida atrás da outra, uma corrida atrás da outra, uma corrida atrás da outra, né? E aí tem os treinamentos. Ela é bem, assim, pra quem se engaja mesmo em obra esportiva, é um excelente pedido, assim. E ele é bem animado, assim, absurdo de animado, tanto que absurdo, é engraçado que compararam com o One Punch Man da temporada, né? E meninas cavalo correndo e Yuri Punch Man descendo a ladeira, né? E é uma diferença absurda de carinho e qualidade da animação. E o Cinderella Grey, ele é muito anime de poderzinho também, tá? Que não tem tanto nos outros. Que as meninas soltam aura, entra na famosa zona, né? Que é quando você fica concentrado tanto na corrida que você ganha até um poder a mais, aumenta a velocidade. O Cinderella Grey tem bastante disso, mas eu acho que é interessante narrativamente, você tá engajado na história, na corrida, e nunca, você nunca tem a certeza de qual é o resultado da corrida. Porque você vai, Cinderella Grey, a personagem principal é o Guricap. Então, ela vai ganhar todas as corridas, né? Ela é foda, ela é a personagem principal. E não é tanto assim, não, sabe? Ela não ganha tanta corrida assim, não, no anime, assim. Ela tem uma parte da história que ela fica até pra trás das outras. E é legal, eu acho interessante. Eu ainda acho que pra quem gosta muito do esporte, quer ver mais da corrida, Cinderella Grey é o melhor começo. Se você quer ver algo de história mesmo, do drama do personagem, aí eu recomendo a segunda temporada. Que é, pra mim, é a melhor parte. Tem um ponto de equilíbrio perfeito, né? E é maravilhosa. Mas assim, cada temporada de Mamusume é uma história diferente, então cada temporada pode ser um ponto de entrada pra cada um, né? Não tem problema. Mas eu gosto bastante do mangá de Cinderella Grey. Eu não vi o anime ainda porque eu realmente tô enjoado de anime, mas cada pedacinho de vídeo que eu vejo, eu vejo que tá excelente a animação, muito bem adaptada. Então é um que eu vou parar pra ver quando voltar esse meu ânimo, né? Por enquanto eu tô de boa. Toninho, escolhei o próximo, então. Vamos ver. Acho que eu vou escolher... Acho que eu vou escolher o Carlírio. Ok. Vamos lá, Carlírio. O anime que eu resolvi trazer para esse cast é diferente do anime do início da temporada, tá? É diferente em todos os sentidos, assim, de história, de imersão no enredo, de evolução de personagens, enfim, ele é bem diferenciado. E até porque eu não escolhi esse anime para falar no cast de início de temporada, porque esse anime iniciou na temporada anterior e está terminando agora. Tá dentro das regras do cast, resolvi trazê-lo. E é uma obra bem interessante, porque ela fala de acampamento, que é algo difundido em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Só que, é claro, estamos falando de uma obra japonesa com foco no Japão, obviamente. E, segundo conta o anime, ocorre de ter bastante locais de você alugar uma barraca, ou de você ir num camp proprietário e pagar para passar uma noite acampando ali e tal, desde que você tenha seu equipamento, suas comes e bebes e tudo mais, e seguindo regras que eu vou explicar mais adiante, regras de convivência, de higiene, e por aí vai. Não por menos que isso, esta obra tem seu desenvolvimento pessoal pela dupla de protagonistas, tem os personagens de apoio que auxiliam bastante nesse desenvolvimento, e muito embora não seja um primor de animação, porque infelizmente essa obra tecnicamente não é um primor, a história e os personagens carregam bem. E eu estou falando aqui do singelo anime conhecido como Futari Solo Camp, ou Solo Camping for Two, ou seria um acampamento solo para dois, né? É um conceito diferente, se você falar de um acampamento solo, ou seja, um acampamento para você sozinho, mas se tornando o acampamento solo para dois. E o anime embarca nessa ideia bizarra, trazida à tona por um dos seus protagonistas, e acaba se tornando uma vertente até o final da obra. Obra esta que conta com 24 episódios, contou, né, com 24 episódios, sendo que 21 deles já estão dublados no Crunchyroll, faltando os três últimos. E a dublagem é bem feita, é uma dublagem bem gostosa de acompanhar, tá? Não tem nada a desmerecer. Pois bem, em Futari Solo Camp, nós conhecemos dois protagonistas. Um senhor de 34 anos de idade no início do anime. Quando o anime termina, ele tem 35. Caramba, que é o senhor. Kinokura Jane-san, né? O Jane-san. Jane-san tem como hobby acampar, mas sempre de maneira solitária. Pois ele gosta da tranquilidade da natureza e toda a solidão que ele exerce longe dos holofotes da cidade. Ele é um rapaz de 34 para 35 anos que não possui veículo próprio e sempre usa transporte público para chegar onde quer, inclusive para o seu acampamento. Ama tudo que envolva a natureza, o fogo, a madeira, a água, a terra, o ar. Ele se inspira nessa vida. E em vários momentos do anime, inclusive, mostra que ele já tinha esse comportamento de longa data. Sempre preferido ficar mais na dele, mais recatado, do que uma interação propriamente dita com a sociedade em si. A protagonista feminina, por outro lado, é a Kusano Shizuku. No início do anime, ela tem 21 anos e encerra o anime com 21. Ela é uma estudante universitária, ok? Com zero experiência em acampar sozinha. Assim, zero. Topado, zero. Depois de tentar acampar com amigos em uma dada oportunidade no passado, ela decidiu tentar a sorte de fazê-lo sozinho, mas saiu tudo errado. Saiu tudo errado com ela. Ela acabou encontrando o Jin, que eu já apresentei anteriormente, totalmente sem querer, às avessas. Incorreu até uma cena aí que é a única de todo o anime, devo ressaltar, mas ocorreu justo no primeiro episódio. Mas dali se resolveu tudo. Não ficou o mal entendido que a Rafaela sempre questiona em várias obras, né? Ele não ficou se desdobrando episódios afora, já foi resolvido ali mesmo. E ela resolve usar de artifícios estranhos para convencer alguém a ensinar ela a acampar. Mas ela tem um ponto a seu favor que acabou cativando alguém. E esse ponto a favor dela é a cozinha. Ela é uma cozinheira nata. Ela ama cozinhar. Especialmente cozinhar para outras pessoas. Porque ela gosta que outras pessoas experimentem o sabor da sua comida. E ela traz verdadeiros banquetes para alguém quando ela vai acampar junto com ele. E é da cabeça dela que parte a ideia do acampamento solo para dois. E o que, que o anime mostra a partir de então? Ele mostra como a Shizuku e o Gen vão se familiarizando, ele trocando experiências de acampamento com ela, ela trazendo novas vertentes culinárias para ele, e ambos vão aprendendo um com o outro sobre outras facetas da vida, até porque ele é um homem já de maior idade, e ela é uma universitária que acabou de chegar na idade adulta. É uma diferença de idade que existe aí. E de experiências de vida também, por que não dizer. Assim, dentro dessa temática, o anime é maravilhoso. A maneira que ele explora as coisas, que ele explica sobre o acampamento em si, que os personagens de apoio auxiliam tudo conjunto. E dentre os personagens de apoio, eu destaco dois em especial, que é o Takigawa Akihito. Ele que é um dos raros amigos do Gen da época de escola, da época de colégio. E ele sempre apoiou alguém no comportamento dele, nunca fez reviravolta, nunca fez nenhuma peripécia. E a Hoshizaki Yui, a Yui, né? Deu uma certa apimentada bem-vinda em certo contexto do anime. Por quê? Porque lá pelo 13º, 14º episódio, se eu estou bem lembrado, a Kusano Shizuku, ela começa a demonstrar que está criando uma afeição pelo Gen, uma afeição amorosa, embora ela não admita isso no primeiro momento. E quando ele inventa de admitir para as amigas dela de universidade, elas questionam, óbvio, no primeiro momento, a diferença de idade, mas quando descobre como é a conduta e o modo de ser do Gen, não começa a ver nada demais. Acho até que pode ser uma experiência muito bem-vinda para sua amiga. E a Shizuku vive naquele drama de ai meu Deus, o que eu faço, o que eu falo, o que eu deixo de fazer. Só que isso não se acentua nesse momento. O anime trabalha tudo com muita calma, muita tranquilidade, e somente no último episódio as coisas ocorrem de fato. E ocorrem também com uma grande tranquilidade, é um grande esmero. Não existem atropelos nesse anime. Não existem mal-entendidos que não sejam resolvidos em poucos minutos ou dentro do mesmo episódio, se eu posso falar. É um anime bacana? Acampamento sobre cuidados, sobre amar a natureza, começar a amar o próximo, as outras pessoas, e mostrar que tudo faz parte de um ecossistema único. Né? O ecossistema do mundo em que a gente vive. E tudo se casa aqui de uma maneira muito bem-vinda. Lá no início eu falei sobre higiene. Pois bem, esse anime mostrou que vários locais de acampamento, ao menos no Japão, que foi o foco, existem regras. E uma delas é, leve seu lixo embora. Você criou o lixo, você leva o lixo embora. E tem um episódio que o Gen fica horrorizado quando ele chega no local que ele gosta, perto de um riacho, para acampar, e vê lá resto de carvão, resto de comida, plástico jogado no chão, pessoal porco ao extremo. E ele resolve pegar isso, jogar numa sacolinha de lixo, jogar e levar com ele para o cesto mais próximo no outro dia pela manhã, quando ele vai embora. Outro ponto bem legal do anime é que tem episódios, eu não me lembro se é o 8º ou o 9º ou se é o 18º, mas nesse episódio em específico, a Kusano traz duas comidas brasileiras para serem degustadas. Uma delas é o típico cachorro-quente paulistano e a outra é um prato muito conhecido do sul. E ela cachorro-quente faz... paulistano é cachorro-quente com purê? Deve ser, né? Purê de batata. Sem purê. Purê. O cachorro-quente com purê é aqui no sul. É aqui no sul. Não, o purê é aqui em São Paulo também, Carlinhos. Não. Purê é São Paulo. Não, mas aqui no sul é mais difundido. Não, mas aqui no sul é mais difundido. Eu acho não. Eu ouço mais, eu associo mais a São Paulo. Inclusive, aqui, tristeza. Tristeza, né? Só que, a versão trazida no anime é sem purê. Fique tranquilos contra isso. Pelo amor de Deus, então, é o certo. Então não é só que ela fala que é cachorro-quente paulistano. Ela fala que é cachorro-quente paulistano. O que tem paulistano? Salsicha? Batata palha. Batata palha tem todo lugar. Mas batata palha tem todo lugar. Então pronto. Milho? Aquela que só comeu em São Paulo, cachorro-quente. Deve ter sido. Deve ter ido para São Paulo enfim, e comeu voltando, lá. Voltando, dela começa a mostrar os ingredientes, faz os pratos, o Gen acha delicioso. E a rigor, a cada episódio do anime, outros pratos vão aparecendo, outros condimentos, outras iguarias. Agora no você primeiro me fez episódio, ter medo, tá? Agora você me fez no ter primeiro medo episódio, ela apresentar para ele no Cuscuz Paulista. E ele pensar que cuscuz é isso, aquele troço. Crime. Nossa, no meu trabalho, o cara saiu, rapaz, me ofereceu comida de graça, né? Ah, sobrou aqui da reunião, você quer? E eu peguei. E aí depois eu fui descobrir que era cuscuz paulista, eu não podia mais devolver pro cara. Meu Deus do céu. E eu tive que comer aquela merda, e eu fiquei desesperado, muito triste, que é muito ruim. Enfim, voltando. No primeiro episódio, deixar bem claro, a Shizuku, pra tentar ganhar a atenção do Gen, ela resolve preparar o jantar. E o Gen morrendo de fome, né? Ela escuta a barriga dele roncando, obviamente. Só pra deixar claro, o Gen sabe cozinhar. Tá? O Gen sabe cozinhar. A Shizuku, ela resolveu preparar uma galinha com cerveja. Tá, por que você gritou? Não entendi. É porque eu não gosto de cerveja, perdão. E ficou um negócio tão apetitoso que o Gen saboreou como se fosse a comida mais deliciosa da Terra. Ficou cara, muito bem feito. Se assistisse Campfire, você ia ficar impressionado. Cara, é um anime muito bom de assistir. É um anime muito gostosinho. O foco dele é Slice of Life. O foco dele é isso. Mas é um anime muito gostosinho. E devo aqui dizer que, muito embora tecnicamente, como já ressaltei antes, o anime não é um grande primor, e não é mesmo, pelo menos a abertura e encerramento são dignos de nota, tecnicamente falando, tá? São bem legais mesmo, bem interessantes. No mais, é isso. Animação feita pelo estúdio Synergy SP, é uma obra vinda do mangá, de mesmo nome. A exibição dele foi concluída, começou em 11 de julho, terminou agora em 19 de dezembro de 2025. A sua demografia é seinen, tá? Os gêneros principais dele é gourmet e o slice of life, né? Tem um pouquinho de comédia, um pouquinho de romance ali, mas não são nem de longe o foco. E é isso, né? Futari Solo Camp, né? Ou Acampamento Solo para Dois, vamos assim dizer. É o anime que eu resolvi trazer, porque eu recomendo e achei muito legal. É isso. A Lohana Chan comentou aqui que ela pensou em ver, né, Futaro Solo Camping, porque gosta dessa dinâmica de garota animada e garoto rabugento, mas ela ouviu falar que a relação dos protagonistas começava bem mal, e aí ela acabou desistindo. Tá? Não é que começava bem mal, tem que entender que ela invadiu o espaço dele no primeiro episódio, que ele estava sozinho, e é claro que vai ter um desentendimento... aprazível ali. Só que é tudo contornado já no primeiro episódio. No segundo em diante, eles vão se conhecendo e vai criando um vínculo de amizade. Então, não leve muito a rigor que você ouviu falar. É melhor, eu sei, eu sou daquela opinião. É melhor você pegar, assistir e você definir se é do seu agrado ou não. Só isso. É que às vezes essa de ouvir falar... Não, tudo bem, mas essa de ouvir falar, pra mim, é um negócio que não entra na minha cabeça, ouvir falar. Tipo, eu entendo ela, pode ser falta de tempo, óbvio, mas eu não caio nesse tipo de coisa pra mim, se alguém der com eu ouvir falar, não espere isso de mim. Eu assisto, falo, não assisto, não falo, só isso. Mas eu recomendaria ela, assim que ela tiver um tempinho, dar mais uma chance, porque vale a pena, assim. E ele não é que seja tão rabugento, embora eu seja mais rabugento que o protagonista desse anime, pra deixar bem claro, mas... O Gin, ele só é um cara que prefere ficar sozinho. Ele prefere ficar na dele sozinho. Então qualquer imersão, qualquer ideia sociável pra ele, é algo que ele já descarta na primeira oportunidade. E esse anime vai mostrando que ele tá um pouquinho errado a esse respeito. É difícil saber a menina que vai invadir o espaço pessoal dele e ainda faz cuscuz paulista, né? É difícil mesmo gostar da personagem. Não dá. Enfim. Obrigado aí pelo comentário, Lohana-chan. No final, a gente ainda vou ler outro comentário dela, mas como vai ser no final que a gente vai falar dos nossos favoritos, então vou deixar pro final. Então, Carleiro, quem você escolhe agora? Nossa, deixa eu ver a listagem aqui, só um momento. Tem bastante gente. Eu escolhi o Wesley. Fica a dica. Eu escolhi o Wesley, mas o Wesley foi o primeiro. Geralmente eu passo o bastão pra ele, né? Termina com o Vilazo. Carlinhos. Então me deixa claro, essa pessoa torce para Flamengo e Palmeiras aí. Isso. E tem o time do Ceará que ele torce também, né? Que é o não torce não. Não torce não. O bicho tá torcendo pra todo aí, mundo. Aí não me venha colocar isso, não. Já pode me deixar todas as torcidas do Brasil com raiva de mim, mas aqui no Ceará não, eu não torço pra nenhum dos dois. Não me vem com essa, não. O bicho é tosse pra tudo, aí é fácil, isso pô. Isso. Porra nenhuma de eu torcer Fortaleza. Desculpa aí. Isso me lembra um amigo que eu tinha na época de sexta série que ele dizia que torcia pra um time de cada estado do Brasil. Ele torcia pra um do Espírito Santo, um de Minas, um de São Paulo, um do Paraná, um de Santa Catarina, um de Goiás. Mas só quero dizer que o Carliro mentiu agora. Tá? Mas tudo bem. Mentiu? Eu não torço Fortaleza. Eu não torço Fortaleza? Então tá bom. Caralho, então, agora vai ser assim. Vai ser de sacanagem? Porque então, é mentira. Não sei. Você então, sabe, sim. É. Então tá. Então eu faço dos privilégios, então já. Peça de maluco da porra. Porra, essa. O cara me acusando de torcer pro Fortaleza. Quer que o pessoal do Ceará me pegue, cara? Que porra é essa? Que mentira é essa, cara? Se eu falo que você torce pro Ceará, o pessoal do Fortaleza que te pega. Então eu não torço pra nenhum dos dois, porra. Pelo menos se você inventasse que eu torço do Ceará, minha família tá bom, toda no Ceará. Tá bom. Ele torce pro Icasa lá no Ceará. Pronto, ele torce. Ah, meu Deus, vai a merda, Carlinho. Mas enfim, desculpa aí o palavrão. É pra caramba isso daí, tô fora. Desculpa aí o palavrão. Mas, desculpa aí, pessoal, o palavrão. Espero que o nosso ouvinte criança não esteja ouvindo. Ouvinte criança? Mim, infeliz. É o Shonen, ouvinte Shonen. Pede desculpa pra mim, seu infeliz. Eu peço desculpa aí para o nosso ouvinte, tá? Me desculpa aí. Eu não falo, você. Não tem motivo pra pedir desculpa você, não. Enfim, vamos lá, pessoal. Você só me mandou uma merda. Você só me mandou uma merda. Beleza. Tudo bem. Um dia o ouvinte se tornará um senhor. Eu ouvi senhor. Aí tem ouvinte show. Um dia ele se tornará um senhor e entenderá. É um senhor psicológico esse episódio. O pior é que o nosso ouvinte Shonen começou sendo ouvinte Kodomo. Então, tá difícil. Me lembrarei disso no futuro próximo. Você mentiu sobre mim. Ele tá com raiva aqui. Eu fiquei pode com raiva. Com certeza, vou me lembrar disso. Rapaz. Estão chegando de serem psicológico mesmo, tá? Enfim, vamos lá, pessoal. Vou falar da última temporada de Boku no Hero Academia Final Season. Quando o Boku no Hero saiu, no primeiro anime, eu fui atrás do mangá, né, na época. Na época, a gente tinha aquele podcast do Manga Podcast, que a gente ainda fazia a ideia de toda temporada pegava uns animes que lia o mangá. E aí eu fui atrás de ler Boku no Hero, e eu tenho muitos problemas com o ritmo do mangá, sabe? Eu sinto que o mangá ele não consegue passar tanta emoção. E eu acho que o Bones, ele torna o negócio muito superior. Então, assim, até as partes ruins... no anime são muito melhores do que no mangá. Então, eu meio que tava lendo o mangá durante o tempo, mas eu desisti, porque eu achava que o anime era realmente muito melhor. E aí eu acompanhei toda essa jornada até agora o final. Ainda vai ter o episódio extra, né, que vai contar a parte extra também que teve no mangá, mas só no meio do ano que vem. Eu gostei bastante, cara, da jornada. Tem momentos ruins. Boku no Hero não é um anime espetacular, não é o melhor shonen de todos os tempos. Mas eu acho que o carisma dos personagens é muito grande, segura muito a obra. É, a ideia do conceito de super-herói é um negócio que eu acho legal, mas eu acho que o que mais segura a obra é o carisma dos personagens. Tanto que segura até o ponto de você meio que aceitar essa ideia meio boba de eles ainda estarem no colégio. É, toda a aventura acontecer tipo em um ano de colégio, né? Eu acho isso meio bobo, mas eu acho que o carisma dos personagens são realmente muito impactantes. É coisa de você conseguir lembrar dos personagens que você gosta e conseguir lembrar dos personagens que você não gosta, só pra poder falar mal, né? Minuta. Pra que existe esses personagens, né? Mas, cara... Mineta? Assim, não é Mineta, não? Mineta. Mineta. É um Minuta aí. A Minuta do Golpe. É, Minuta do Golpe. Mineta. Um personagem totalmente cancelável mesmo, né? Complicado. E é um anime que ele brinca muito com o conceito de super-herói, com coisas de super-herói, né? Última temporada tem um momento que é claramente chupinhado de Vingadores Ultimato. A cena desaparecendo, tipo, chupinhada. E sabe o que é pior? Quem chama o pessoal é o Mineta. Mas enfim. Meu Deus. Mas assim, eu tenho um grande problema. Meu maior problema com Boku no Hero são os vilões. Porque eu acho que o anime tenta fazer a gente gostar dos vilões, só que eu sinto que eles não é suficientemente bom pra eu gostar de todos os vilões, sabe? Eu acho que tem vários personagens que é difícil você aceitar. Eu até entendo que alguns seus vilões, eles terminam dizendo, pô, esses caras são maus, eles tinham coisa de motivo de ser maus, e eles são maus e é isso, você não vai gostar deles. Mas... tem alguns vilões que é meio estranho o jeito como a história termina pra eles, assim, né? Mas, no geral, eu gosto bastante. Eu acho que essa luta final, que eu pensei que ia ser bem pior, porque eu acho que toda a evolução do personagem, que é o do Shigaraki, que é o grande vilão, eu acho ela bem, bem irregular, assim. Mas eu acho muito boa a luta final, todo o conceito da luta final, o pessoal ajudando no final. A ideia de como o Deku, ele usa o All for One e ele perde o All for One. Toda a trajetória, todos os personagens que você acompanhou ao longo da história vindo a atuar pra esse final, eu acho muito legal, cara. Assim, eu acho muito legal ao ponto que eu sei que muita gente desgosta do final do mangá, porque não gosta desse conceito de ter virado professor e ter perdido os poderes, mas eu gosto. Inclusive, eu gosto muito do final. Que ele meio que vira o Batman, né? Que era a coisa que eu queria desde o começo, né? Inclusive, Boku no Hero, ele sempre foi um ponto abaixo pra mim, porque eu queria que o Deku fosse o Batman e não que ele tivesse superpoderes. Mas, eu gosto muito, acho carismático pra caramba, eu acho que o Bones, mais do que tudo, o Bones gosta de Boku no Hero. Talvez, Luke, ele não faça de Gachacuta como você quer, porque ele tem que gastar de perder tempo fazendo Boku no Hero. Porque gastaram muito grana nesse Boku no Hero aí. Foi. Pô, muito bem feito, assim. Essas últimas duas temporadas foi muito bem feitas, assim. Então eu gostei muito. Gostei muito, assim, do final. Não é, normalmente, não é o melhor shonen de todos os tempos. Tem vários problemas. Mas eu acho que os personagens são carismáticos o suficiente pra eu gostar da história. E eu acho que todo o conceito de Boku no Hero é muito legal. Tanto que o Illegals, né, que é esse spin-off, que inclusive vai ter a segunda temporada agora em janeiro, ele continua por uma outra linha, né, por um outro aspecto, essa parte. E é muito interessante, cara. Então, todo esse universo de Boku no Hero é muito legal. Eu gostaria de ter mais obras, assim, nesse universo, sabe? Eu gostaria de ter um Boku no Hero 2 que não fosse com os filhos dos protagonistas. Midoriya. Que seria a continuação, né? Como é? Seria o Midoriya Batman. Midoriya Batman. Não, tendo o spin-off do Mineta. Esquece Mineta, pô. Esquece Mineta. O autor esquece Mineta também, né? Porque... Ainda totalmente bem, né? Jogado nesse último arco. Ainda, né? Ainda bem, né? Que ele esquece Mineta. Eu não vi... Eu vi por clipes, né? Essa última temporada, assim. Fez muita coisa muito interessante. O Bakugou, né? o episódio que o Bakugou enfrenta um One for All, assim, muito foda visualmente, impressionante, assim, que foi feito, sensação de velocidade, de impacto que o estúdio pôs, né? Eu vi Boku no Hero pelo mangá, e pelo mangá, pra mim, esse arco, último arco, ele é muito difícil de ler, assim, muito complicado de ler semanalmente. Tinha semana que não acontecia nada, né? Semana que... Ah, eu vou aqui fazer o flashback do vilão! E aí mostrava por quase 2 meses o flashback do vilão, que a história é... Ah, ele nasceu, ele era mal desde que nasceu. E esse era o flashback do vilão que ele precisava mostrar. E é um negócio que eu fico muito irritado até hoje, assim, ter passado por aqui. Foi muito tempo, foi porque no anime é um episódio isso. E é um bom episódio, tipo, inclusive. Foi os 2, 3 capítulos. Só que é aquela coisa, né? Lança o capítulo, aí depois tem uma pausa de uma semana. Aí tem, depois lança 2 capítulos, uma pausa de uma semana, né? É, cara. Inclusive, Luke, assim. Porque também o próprio autor de Boku no Hero, ele teve vários problemas de saúde no decorrer do mangá, assim, principalmente nesses últimos capítulos. Então, tiveram várias pausas. É, tanto que eu tenho uns volumes aqui, tem os volumes da JBC, os últimos volumes, ele só conseguia fazer 10, 11 páginas, porque realmente ele tava bem, assim, se arrastando pra terminar mesmo, assim. E o anime, ele adapta bem, ele dá um ritmo melhor no mangá, da história e tudo mais. Eu não gosto muito do final ainda, tá? O final eu acho meio complicado porque ele dá aquele flashback, né? E mostra muito pouco dos personagens que a gente passou todos os anos juntos. E mostra só... É muito rápido, né? Um prólogozinho muito rápido no final. É, o Midoriya virou professor, ele ganhou o uniforme do Batman e meio que é só isso que mostra, né? Sendo que dá pra fazer um arco pequeno... Só mostrando essa parte do futuro, de boa, assim, tranquilo, com os personagens, seria legal. Tanto que a parte que eu gosto depois, que conserta, é o que vai ser adaptado no OVA. Que aí vai mostrar o resto dos personagens juntos, mostrar como é que eles estão e tudo mais. Que aí eu gosto. Porque eu passei tanto tempo com esses personagens. Se bem que o anime já deu uma ajustada legal. Ele mostra mais. Os 3 episódios. E o último episódio, principalmente, ele pega coisa assim que o mangá só mostra em uma página ou duas de montagem. E ele deu uma extensãozinha pra mostrar eles terminando o curso, aí tendo a formatura. E o que eles fazem depois? Cada um faz depois, pois é. É, mas é muito pouco ainda. Tem uma endzinha mostrando, né, as duplas que eles se formaram pra trabalharem. É pouco, mas já é alguma coisa um pouquinho melhor que E ainda não perdoa toda a forçação de barra que é o arco da Oshako com a menina vilã lá. A Lohana comentou aqui também isso. E eu acho tudo muito exagerado. Toda a Ochako é muito, muito elaborado. Forçado, é muito forçado. Cara. É muito forçado. Do nada. As pessoas adoram essa personagem, mas eu acho muito forçado. E aí vira: vamos conversar de romance. Ai, você é muito bonita. Ah, pelo amor de Deus, sabe? A mais ainda de todos. Isso é muito, muita vontade de morrer, cara. Tipo, o Bakugou ter uma operação no coração e conseguir fazer aquilo que fez, eu relevo, assim. Porque é maneiro a cena. O Dao Shaco não é maneiro, é só meio... Por que você tá fazendo isso? Que personagem significa tanto pra você, assim, sabe? E ela, assim, o autor claramente gosta muito do Dao Shaco, porque dá muito, muito espaço pra ela, cara, na obra como um todo. E eu acho que no final ela não é tão, assim... É tudo bem que pra luta final ela foi bem importante, por causa do poder dela ter pego o poder do garoto fazer cópia. Mas é... Não, o Chaco, é a menina que flutua. A outra menina, esqueci, desculpa. Não é o Chaco, esqueci o nome da vilã. Eu não sei também, a menina vampira lá. A menina vampira lá, exatamente. Então, eu acho muito forçado também. Eu acho que muita gente achou forçado, mas tem um pessoal que ama a personagem, né, então... É isso. A Lohana tinha comentou aqui exatamente isso. Ela acha os vilões bem fracos. Aquela menina cópia da Arlequina não me desce. A luta dela com a Uraraka é ridícula. É bem isso, assim. Eu acho essa luta bem fraca mesmo, assim. Mas como ela tá no meio de uma guerra que tá sendo interessante, eu meio que ressalvo. É um episódio no meio de vários episódios, mais ou menos. Então, eu acho legal. Eu fico só meio triste com o Boku no Hero. Ele me pegou muito pelo começo. Tem personagem que eu gosto até hoje, por causa do arquinho no começo, tipo a menina sapo, que nunca mais aparece direito, mas eu gosto dela por causa do arco dela no começo do Boku no Hero. E aí ela nunca mais foi aproveitada, sabe? E eu fico meio decepcionado como o autor não soube utilizar os personagens que ele tinha. É muito personagem. E aí, não, o problema é dele. O problema é dele que ele teve, sabe porque o Horikoshi não teve competência mesmo. Assim, não teve? Não, com certeza. Não, assim, mas autor... a minha sensação talvez é que ele não queria terminar o Boku no Hero desse jeito. Ele, talvez seja por causa da questão de saúde mesmo. Não. Eu acho que a história foi feita pra demorar bem mais tempo, assim. Acho que quando ele começou o mangá, ele realmente não queria que terminasse um ano de escola. A menina vampira é a Toga. O autor de Iruma Kun, ele tem tanto personagem quanto o Boku no Hero, e todo mundo é bem desenvolvido. Sim. Todo mundo tem seu arco e continua sendo importante. Assim, Iruma é o... eu costumo dizer assim, que Iruma é o... Iruma é o Boku no Hero feito, bem feito, assim, né? Eu sempre comento isso. E aí é só isso mesmo. A turma, a dinâmica é a mesma, é uma turma de humanos, que são ali amigos, mas a forma que eles são trabalhados é bem diferente. É só isso mesmo. Pra mim, o final, ele simboliza muito o que pra mim foi o Boku no Hero, que é tipo, ele criou personagens legais, mas ele não teve vontade de desenvolver eles, sabe? E aí ele meio que largou todo mundo. E aí o que eu falo, que eu gosto muito, é que o capítulo extra, que só saiu no mangá encadernado, que aí ele desenvolve os personagens que eu gosto, e aí eu gosto do final por causa disso. Que vai sair no OVA depois. Isso. Então eu fico animado pelo OVA. Eu ainda acho muito, muito importante falar que a animação dessa temporada tá uma sacanagem. Tá muito bonita mesmo. E é legal, né? Ter um carinho às vezes, né? Sim. Boku no Hero teve uma temporada que ele ficou meio largado, assim. Teve. Que o pessoal tinha um meme do céu azul, né? Que o céu azul simbolizava mesmo o quanto Boku no Hero parecia meio esquisito, assim. Que era a pior temporada, aquela dos vilões. Então, né? Do vilão, da menina dos Estados Unidos. Pois é. Que é a heroína dos Estados Unidos. Não, a mais forte. Também... E aí, não... É porque assim, eu não acho nem que... Tá cortando demais. Na verdade, eles dividiram aí. Agora dá pra ouvir? Fala, pode falar. Eita. Pode... Não, eu ia falar assim que... Assim, eu não concordo tanto com essa questão do largado, porque eu acho que eles estavam dividindo a equipe do anime em dois, porque estavam saindo filmes junto do anime na época. Então meio que a equipe de Boku no Hero nunca parou de fazer Boku no Hero, tipo, durante todo esse tempo do anime, sabe? Largou o anime. Então de alguma forma não abandonaram, assim. Os filmes eram mal feitos e a série tem vendo anime. Mas eu acho que teve uma temporada que eles deram menos espaço. Mas eu acho que casa com a parte que a história também é menos interessante, assim. Então, né? Mas eu acho que quando precisou mesmo da animação... É assim, eu gosto muito dessa última temporada. Mas pra mim, a temporada 6 é uma sacanagem, assim. A primeira vez que o Deku ele vai embora e ele fica sozinho tentando enfrentar os vilões é uma sacanagem, como o negócio é bem feito. É um absurdo, assim. Ele ficou trevoso. Ele trevoso é muito foda. É muito, muito foda, assim. Né? Então, esse, no geral, eu gosto bastante de Boku no Hero. Eu fiquei feliz com a série como um todo. Eu fico feliz que um shonen me trouxe esse gosto novamente. Porque tem poucos novos que estão me empolgando muito. Eu não vi Iruma, eu tenho que ver. Vocês falam sempre... Eu tenho bastante vontade de ver. Fico um pouco desanimado que o estúdio não é tão bom, né? Mas eu tô muito curioso ainda. Vou pegar depois pra ver Iruma. Mas eu gostei bastante. Então indico aí. O Boku no Hero Final Season, né? Só pra complementar que é importante. Eu não tô com esse pessoal que reclama do Deku virar professor e não ter namorado e tudo mais. Que eu acho que o pessoal não entendeu a história, tá? O Deku virar professor... Com essa ideia é muito boa, né? O Deku virar professor faz totalmente sentido com o personagem. 100%. É muito legal, tá, gente? Eu não tô me incluso com essa galerinha, não, tá? Só pra avisar que tem uma galera meio esquisita que reclama do final de Boku no Hero, que eu não quero me misturar, não. Tá bom. É justo. Acho que desses Battle Shonen 10, 15 anos pra cá, acho que o Boku no Hero teve o melhor final pra mim, assim. Que não, contrariou a premissa dele e realmente fechou e você viu que dentro daquela da sociedade da obra realmente teve uma mudança de fato. Assim, e eu gosto do final. Eu gosto do final do Demon Slayer, tá? O pessoal reclama bastante, mas eu gosto. Eu acho melhor. Eu não vou falar nada porque eu não gosto de Demon Slayer, ponto. Então, mas enfim, é isso. Vamos agora para um momento rapidinho que a gente vai falar. Melhores, se tiver um pior, né? E menção honrosa. E pode falar um pouquinho sobre a temporada, né? Eu vou até começar aqui pela nossa comentarista, que ela falou um pouquinho aqui sobre... por aqui. Que ela achou a temporada meio fraca, né? Bem fraquinha. Todos os guios que ela viu nessa temporada meio que decaíram pro final. E que ela destacou que ela, o que ela mais gostou foi Spy Family e o... E o de original, o Debuto Love to Ayamichi, que eu acho que ninguém aqui viu, que ela fala que é um anime de Osei sobre um protagonista gorda que acorda no começo do anime sem memória em um hospital porque havia tentado desviver. Mas acorda sem memória e com a perda de memória ganha uma personalidade alegre e autoestima imensa. Com isso, a protagonista vai reconstruindo sua vida e conquistando as pessoas ao seu redor. E tem um mistério também, né? É um anime muito divertido e com uma ótima lição sobre autoestima, depressão e positividade. E é bem legal ver uma protagonista fora do padrão que se ama abertamente. Legal. Eu não me lembro se ele tava na minha lista, porque teve várias listas que eu boto em Plant Watch e eu não vejo, né? Mas eu me lembro da arte de capa de que anime é esse, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos começar então. O primeiro foi o Luke Lucas, né? Luke Lucas, você... Não foi eu, não. Não, foi o Wesley. Foi Wesley, você foi o primeiro. Então, vamos lá, sua lista aí. Pronto. Rapidinho. Vamos lá, né? São só 3 animes. Não vi quase nada essa temporada. Não tinha muita coisa pra ver. O Terminator só. Pronto. O meu preferido dessa temporada é o anime do Fujimoto, né? Que tem os adaptações dos one-shots. Nem todos são bons, mas a grande maioria eu gostei. Te falar que eu esqueci desse aí, eu podia ter falado desse aí. Agora Tava na minha lista também, Fujimoto Natsuki 1726. Eu concordo com você, nem todos são muito bons. Bom. Tem alguns que são muito bons, tem alguns que são mais ou menos, e tem uns que não são bons mesmo. Sim. É bem isso, mas tem muita coisa legal, recomendo bastante. São histórias... que não se conectam, né? São one-shots adaptados do autor de Chainsaw Man, e ele começou a fazer mangá com 17 anos, e aí adaptam desde até ele fazer 26 anos. E é isso. E o outro anime... Só pegando aí, eu sempre defendo que a melhor história dele é um episódio de Ichijou, que é aquela Amor é Cego. O cara quer se declarar pra garota e é maravilhoso. É um episódio de Tijão aquilo ali. A minha preferida é das totalmente, irmãs. Totalmente. Gosto muito das irmãs. Das irmãs é legal também, é a última, Sisters. Outro anime que eu assisti essa temporada que eu gostei é o Este Monstro Quer Me Comer. O nome traduzido. This Monster Wants It To Me. Que foi um anime bem legal, um anime sobre romance com monstros e tem um romance sáfico ali, é bem interessantezinho, bem bacana, eu recomendo. É um anime ok também, nada muito, muito grandioso assim, mas é bem bacana, foi legal acompanhar. E o outro anime, que eu não sei se você tá liberado, mas eu vou falar mesmo assim, que é o Cat's Eye, que é um remake do anime dos anos 80, que eu tô achando bem bacana, ainda não terminou, ainda faltam alguns episódios. E é um anime policial sobre ladras, bem uma vibe meio Lupin. E aí eu gostei, tô achando bem divertido. A animação é, meu Deus, meio mais ou menosinha, mas é bem divertidozinho o anime. Bacana de ver, assim. E tem dublagem, mas é isso. Nossa. Eu me lembro um outro anime de ladra chamado Mouse, que eu também não curto muito, só que com menos eti, né? Você achou que esse tem ETI? Não, não. O mouse tem ETI. Esse aí não tem. Ah, o mouse tem ETI. Observação também é que o Cat's Eye, ele é um obra do mesmo autor de City Hunter. Sim. O design... Sim, eu gosto mais dele do que do City Hunter. É a obra anterior a City Hunter. Acho que é. Mas agora sim, Luke... O único que eu tenho pra comentar aí é o Yano-kun, que eu passei a temporada inteira tentando decidir se eu gostava ou não do anime, e eu não sei se eu gosto ou não desse anime. Eu não acho ele lá essas coisas, tá? Eu não acho a história incrível, eu não acho os personagens incríveis, mas tem alguma coisa nele que me cativa, e eu acho que é a minha preocupação se esse menino vai estar vivo até o final da temporada. Que de resto, assim, eu acho bem qualquer coisa. Tem alguns humor que eu acho engraçadinho, mas de resto, assim, tipo, a protagonista, que é a Yoshida, né? Ela não tem muita personalidade. A personalidade dela é gostar do Yoko. E aí tem outros personagens que, tipo, ah, o menino que é o representante de sala, a personalidade dele é ser maneiro e ser ignorado pela Yoshida porque ela gosta do Yoko. E aí eu fico desesperado por esse menino sair do grupo de amizade, porque claramente ele tá se torturando dentro daquele grupo, né? Então tem alguns personagens que eu até gosto, tipo, a amiga da Yoshida. Eu gosto muito da personagem, sim. Mas, se parar pra pensar, não fez porra nenhuma no anime durante o anime inteiro, né? O Golden Retriever fez mais. Então, sei lá, eu acho bonitinho alguns momentos de romance dos dois, mas ao mesmo tempo me irrita muito a questão de... É muito puro, né? É muito puro o namoro deles, o relacionamento deles, assim. Mas é porque ele tá amaldiçoado, Luke. No final do anime fica claro. Esse último episódio me irritou bastante, assim, bastante. Eu só quero dizer que eu estava certo. Foi um drama... Desnecessário. Desnecessário, ainda mais pro final. Não mostrar o olho. Sabe? Eu tô revoltado até agora que não mostra o olho nem no mangá. Eu tô muito revoltado com isso. A menina, eu gostei da menina nova, né? A menina sim, que é. Sim. Ela é uma coitada, a menina. E aí o episódio em si é todo o drama do olho, que ele não quer falar. É porque ele acha que está amaldiçoado. Aí me dá uma preguiça, sabe? Aí eu fico com preguiça. Ninguém pode provar que ele não está. Eu não acho que seja ruim o anime, tá? É mais eu não estar bem com esse tipo de narrativa. Uhum. Eu ter uma preguicinha grande, assim, e aí não bateu tanto comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que ele é bonitinho, sabe? É um anime bonitinho, é legalzinho, a animação é interessante. Eu gosto do traço, eu gosto da abertura. Eu acho a abertura super carismática e tudo mais. É só mesmo... É o meu... Meu estado atual de espírito que não me deixa ficar tão apegado a ele. Mas eu recomendo o Yano-kun. Então, se quiser assistir, eu acho bem divertido. Pode assistir. E é isso. Eu acho bem divertido. Eu gostei bastante, Yano-kun. Carlinho, quer falar um pouco de Yano-kun? É um dos meus preferidos da temporada. É um dos meus preferidos da temporada, mas eu terminei 4 animes, né? Até agora. Então. E a temporada também, difícil essa temporada, né? Complicado, né? Deve ficar entre os cinco melhores, porque eu vou terminar mais alguns, mas, né? Próximo é Toninho. Bem, o que eu vou destacar, que foi uma surpresa até pra mim, que a gente tá vendo no local, que é o Tojima Tanzaburo Wants to Be a Kamen Rider. Sim. Que ele é baseado no mangá de mesmo nome, né? Como o próprio nome diz, ele. O protagonista é o Tojima. Que ele é um. Que ele é um. É um solteirão de 40 anos. Que. Enfim, ele trabalha pra sobreviver. Mas que. Ele é um. Desde criança ele é um fã do Kamen Rider original. De 1971. E. Ele tá meio que desiludido da vida dele, né? Tipo, solteiro, pobre, trabalho pra se manter. Até que ele tem uma coleção completa de Kamen Rider e tá pra se livrar dela. Esse livro dela no começo do anime. Tá assim, desesperançoso. Só que de repente ele se depara... Fazendo um resumo rápido, ele se depara com um bando de ladrões, de assaltantes, né, de criminosos, dizendo que são da Shocker. No caso, a Shocker é a organização maligna do de massa dos Kamen Rider. Né? Do Kamen Rider original. E aí, nisso, ele pega uma máscara de um festival do Kamen Rider original, que é o Ichigo, e intervém lá, e aí começa a que ao longo da história ele vai conhecendo outros adultos igualmente malucos que também são fãs de algum Kamen Rider ali, que é da chamada Eroshoa, que são os Kamen Riders da década de 70 e 80. E enfim, não vou dar muito spoiler, mas eles se metem numa trama que eles nunca imaginariam que eles se meteriam. Assim, e aí a situação ficou um pouco mais complicada. Eu tô esperando ainda, assim, esse podcast pode ou não contar spoilers, cuide pro seu conto e risco. Eu tô esperando ainda um momento que vai revelar um Kamen Rider de verdade. Porque se tem pessoal da Shocker, se tem monstro, tem que ter um Kamen Rider em algum momento. Então, eu tô bastante curioso pra ver isso. Mas eu gosto bastante. Todos os quatro personagens principais eu gosto bastante. Das cinco, né? Porque tem a menina da Shocker lá. A Teco, a professora que é a Teco, que ela tá lá claramente pra ser fanservice no começo, ela é muito carismática, ela vai ganhando bastante espaço, assim. Fora que ela é a mais foda de todos, porque ela ganhou de todo mundo, né? Ela meteu a porrada em todo mundo, então. Quase demais, tô junto, Tesaburão. E ele vai terminar agora uma primeira parte, né? Vai ser dois cursos, e aí volta em abril pra segunda parte. Não, ele vai direto. Ah, não, ele vai direto, é verdade. Ele vai direto. Errado, ele não vai terminar, não. São 24 episódios. Verdade, bem lembrado. Mais algum? Questão? Acho que os outros que ele citou já citaram já. Por isso que eu não vou estender, não. Ok. Então, Carlírio, você. Ok, eu vi... Em total, com todos os animes que começaram antes ou nessa temporada, total de 9 animes apenas. Não por ser ruim ou por ser boa a temporada, mas sim por escolhas próprias. Escolhas bem pessoais. Se for para escolher um anime que eu não tenha gostado tanto, na verdade eu vou ficar devendo, porque basicamente... Gostei de tudo que eu vi, né? Ou estou gostando ainda, a depender do ponto de vista, porque como foi bem citado, tem alguns títulos que ainda tem um ou dois episódios a serem exibidos, né? Então não dá para ir tirando muitas conclusões. Quanto ao anime que eu falei no cast de início de temporada, que foi o Toa no Yuguri, ele terminou bem. Terminou bem, mas ao mesmo tempo não foi tudo aquilo, sabe? Terminou bem. É um anime que acabou sendo meio mediano pro meu gosto pessoal. Depois, pra escolher uma decepção da temporada, talvez fosse ele, mas não é um nível de decepção, não. Então, meu top 3 de animes preferidos dessa temporada fica listado aí com o melhor sendo Futari Tolokan. Tá? Realmente, para mim, foi o melhor dos encerrados nessa temporada. O segundo lugar para Alma-chan, o Akazukuni Naritai, que é Alma-chan antes do BF Family. Uma androidzinha simpática que acaba unindo um casal que a criou, que cuida dela, e ela conhece outros personagens fantásticos nesse meio tempo. E o terceiro lugar... Fica aí no empate técnico entre Shumatsu Sourin e Yano-kun no Futsu no Ribi, que já foi falado aqui, inclusive. Posso destacar também o anime chinês, né? Que é chinês mesmo, que é Omofa Gogizu Deixao Fanal, que é Homemade Mia Princess, The Fated Medical Princess. Um anime interessante, que foi a Rafaela que me recomendou na ocasião certa. E é isso que eu tenho na temporada dos animes que eu vi. Nada conceituado de muito negativo. embora não tenha tido lá a sua estrela cadente, né, a sua estrela maior, mas dos animes que eu vi, tá tudo ok. E sempre tem a terceira temporada de Fullmetal no Natae, né, que eu vou falar apropriadamente no cast de março, do fim da temporada de janeiro, que ele vai seguir até lá ainda. Mas é isso, de momento é isso mesmo. Perfeito. Vou falar rapidinho aqui então de alguns já tinham sido falados, então só como é o cast final da temporada, então só queria citar que eu continuo gostando bastante de Todemo Skill. Eu acho que numa terceira temporada ele tem que dar ter uns arcos maiores, porque esses arcos muito pequeninos estão começando a cansar, mas eu gosto bastante, eu achei legal a introdução do Draquinho. Ele é literalmente slice of life de culinária no mundo de fantasia medieval, né? Mas acho que ele tem potencial se ele tiver arcos maiores. Mas tô gostando bastante ainda dele. Spy Family, eu acho que essa temporada eu gostei mais ainda do que a anterior, porque essa teve mais arcos relevantes, assim. A anterior teve o da Yor, basicamente, né? De maior arco. Que foi um arco legal, né? O do navio. Mas esse, em duas temporadas, teve pelo menos dois arcos grandes, que eu acho que é onde a série brilha um pouco mais. Eu gosto de ter os arcos pequenos entre eles, mas acho que ele brilha mais os arcos maiores, que foi o do sequestro do ônibus e o atual, né? Que tá sendo do espião, né? Que tá voltando lá pra... Que ele roubou informações do país lá do protagonista e ele tá voltando para esse país, estou tentando interceptar ele. E aí, desses aí, falta. O único que eu. Que era o último que eu queria falar, que é o último que eu terminei, é a terceira temporada de Record of Ragnarok. Que também foi um soltado de uma vez. Eu gosto bastante dessas últimas três lutas que teve, foram três lutas, né? Inclusive, eu fiquei feliz que eles aumentaram a temporada, porque a temporada ela tem um número relativamente atípico de episódios, tem 15 episódios. Porque eles quiseram dar destaque às três lutas, né? Em temporadas anteriores, já aconteceu de terminar no meio da luta, né? Eu acho que pra não terminar, eles quiseram fechar certinho. E, assim, eu acho muito curioso, porque eu particularmente gostei da maioria das lutas. Acho que a luta que eu mais esperava, que era a do Leônidas contra o... Leônidas contra o Apolo, foi a que eu menos gostei, assim. Foi a que eu menos... tive carisma. Mas a do Thomas Edison contra o Beelzebub é maravilhosa, assim. Eu fico triste pelo final, mas, porra, eu achei muito foda, assim. Como cientista, eu tava lá junto com os cientistas lá, gritando com ele, falando sobre a ciência. Eu achei foda pra caralho. Nikola Tesla. Ah, Tesla. Eu tava parando pra pensar, mas eu. Desculpa, é o Tesla. Tom Edison tá na plateia. Ele tá roubando todas as coisas do Tesla. É isso na vida real. Eu gostei que eles botaram a Barriê correr, né? Como participante lá. Mas, pô, muito legal. O Einstein pequenininho ali no meio. Pô, foi de foda, cara. E até a história do Beelzebub, sabe? Passado do Beelzebub com o Hades, porra, é muito foda. Porque, tipo, eles criaram um personagem, eles deram um espaço pro personagem, que foi o Hades na luta anterior. Também muito legal a luta dele contra o Qin Shi Huang. E aí a gente pensou, ok, né? Esse personagem foi e não vai aparecer mais. E aí toda a história do Beelzebub tem muito a ver com a história do Hades. É muito foda, cara, muito foda, assim. E o Beelzebub é um personagem que ele melhora 200% no meio da luta, porque até ali ele parecia um cientista maluco, chato, que ficava no canto, sabe? E na luta ele é bem legal a história do passado dele e tal. É muito, muito com foda. Então, eu acho muito impressionante como o Record of Ragnarok consegue brincar com esses conceitos muito loucos, assim, essa ideia da humanidade lutando contra os deuses e esse estereótipo absurdo dos personagens que eles pegam. Mas eu acho que é sempre muito divertido. A animação acho que deu uma melhorada em relação à segunda temporada, né? Mas não é também o que deveria ser, né? Porque a história é outro mangá que é super bem desenhado e que merecia uma animação melhor. Mas eu acho muito divertido, assim, o jeito como eles contam, os personagens, os exageros que eles fazem. É tudo um conceito muito, muito único, assim, é muito anime. É muito anime, essa que é a melhor palavra pra falar de Record of Ragnarok, é muito anime. E é muito legal. Eu Eu curti bastante, assim, essa terceira temporada. Estou bastante curioso para a próxima luta, que vai ser do Okita, né? É Okita contra quem? Eu não lembro quem é o deus. Você lembra quem é o deus, Luke? Que é depois. Eu não sei quem é o Okita. Quem é o Okita? É o samurai? É o samurai. É o cara que vai lutar depois da luta do Leônidas. É o deus das lutas lá. Eu não lembro qual que é o nome dele. Não faço ideia de quem é esse cara. Eu só acho um negócio que é meio foda. O pessoal da Grécia é roubado, hein? Puta que pariu. Metade da galera que lutou é deus grego. Que porra é essa? Roubado não, eles são os merda que a maioria perdeu. Não, não foi a maioria. Metade lutou, dois perderam, três ganharam. Não, não, né? Três perderam e dois ganharam, verdade. Então eles são os merda mesmo. Eles são os merda, são os merda. O Susano que vai enfrentar. Só ganhou, o Zeus e o Apolo, né? Verdade. E eu queria muito que o Apolo perdesse, cara. O Apolo é muito chato. Mas enfim, é isso. E aí, só meu top 3 rapidinho. Meu top 3, então, temporada. Eu não tô achando a temporada nada demais. Então, acho que no final, meu top 3 acaba sendo o Spy Family, Boku no Hero e o Fujimoto. Mais por causa da qualidade de histórias em geral. Porque acho que tem algumas que são excelentes mesmo. E outras que eu não gosto tanto. Mas eu gosto muito da coletânea. E a minha grande decepção vai pra Star Wars. Star Wars Visions. É meio fraco essa temporada, que é toda feita por grandes estúdios de anime, e eu achei as histórias, até onde eu vi, porra, tudo muito fraquinho, sabe? Sei lá, é meio triste. Star Wars, essa decadência que tá, uma franquia que eu gosto tanto, né? Fazer o quê, né? É isso, rapidinho, vamos lá. Recadinho do padrinho Calírio. Ok, vamos então para a edição número 139 da sessão Recadinhos do Padrinho, apenas com duas chamadas, e as duas referentes a anúncios de segundas temporadas chegando por aí, né? Primeira delas é que Gachiuca terá segunda temporada. Não foi confirmado quando será Gachiakuta, perdão. Não foi confirmado quando será a exibição, só foi confirmado que os trabalhos iniciaram. Ou seja, começou a produção da segunda temporada. Até eles revelarem quando de fato vai ocorrer a segunda temporada, quando ela vai ser exibida, só o tempo vai dizer. E a outra informe, que também do My Name List, da sessão de notícias, é o seguinte: Kabushi Gaisha Mad Lumiere, segunda temporada, revela sua nova equipe, vídeo promocional para a estreia deste anime na temporada de julho de 2023, ou seja, no verão de 2023. É o anime da, como que a gente chamava no grupo, o anime da TLT, que luta contra o mal, né? A Mahou Shoujo TLTista. Tem seus pontos altos, pontos baixos, mas é um anime que eu particularmente gostei bastante. Não sei o que os nobres participantes têm opinado dessas duas chamadas em específico, mas pode ficar à vontade. Eu tenho um terceiro que eu esqueci de colocar antes. Mas eu acho que o Lumière foi meio decepcionante pra mim. Então, eu esperava mais. Gachiakuta não terminei, né? O terceiro é só falar que Reborn, né? Vai ter um novo projeto aí depois de 20 anos, né? Em especial. Katekyo Hitman Reborn vai completar 20 anos em outubro de 2026. E por isso a Shueisha adicionou um projeto especial para o anime, né? Então o pessoal não sabe se vai ser uma nova série, se vai ser um especial só, se vai ser, porque não ficou muito claro o que é. Só disseram que vai ter alguma coisa. É que Bleach acaba, né? E não tem mais, tipo, um mangá ruim pra ser adaptado. Podia terminar a história do Reborn, que o anime termina. Acabou o mangá ruim querido pelas pessoas, que é o Bleach. Vamos pro próximo mangá ruim querido, né? Pela pessoa. Pois é. Já tô fazendo Psyren. Também é outro mangá ruim que é muito querido. Reborn foi um anime que foi um anime da onda ali no meado de 2007, 2008, 2009. Era pra lá, pra todo canto, alguém com os anel de Reborn. Eu tinha os anel de todos eles. Não, o Arco do Futuro do Reborn é muito legal. Porra, o problema é que não sabia o que fazer depois, né? Porra, eu gostava do Lambo, cara. Pelo amor de Deus. Não, aí é loucura. Aí não dá. Era loucura, pois é. Não, Lambo não dá. O Lambo de 20 anos do futuro é mal maneiro. É. Ele era maneiro, tanto que o autor não soube o que fazer com o Lambo, né? E aí teve que obrigar a ter que aturar a porra do Lambo normal. Insuportável. Exatamente. A autora não sabia muito o que fazer com todo o conceito desses bebês malucos, né? Não sabia. Tanto que o anime, ele deu um filler pra ter mais espaço pros bebês. Mas é, Reborn, cara, assim, é aquele negócio, tipo, é ruim, mas eu quero ver, é tipo Bleach mesmo, tem que terminar. Inclusive, o Reborn é tipo Bleach, porque eu tenho muito carinho pro Reborn, tá? E eu sei o quanto ele é ruim. Exatamente. Mas eu tenho muito carinho pro Reborn, eu gosto bastante. Eu também. Enfim, então, só queria pontuar isso aí, cara. Pode encerrar. Ok, dessa forma eu encerro a edição 139 da sessão Recadinhos do Padrinho. Vamos então agora para as próximas edições. Quem vai falar é o Wesley. Wesley estava sabendo disso? Não, mas ele está sabendo agora. Não, mas está sabendo agora. Wesley? Mas até revoltou. Wesley até ficou mutado, né? Olha aí. Então, eu estou sabendo agora. Vamos lá. Onde é que estão as próximas edições? Está lá procura aí, no canal de podcasts. Canal, vamos lá. Próximas edições do Kyodai Podcast. Dia 5 de janeiro, animes de 2006, tema do Luke. Dia 19 de janeiro, análise inicial da temporada de janeiro de 2023. Por favor, Wesley, fala a edição também, por favor. Ah, desculpa. 5 de janeiro, Kyodai Podcast 267 e 19 de janeiro, 268. Dia 2 de fevereiro, Kyodai Podcast 269, Golden Apple 2025. Dia 16 de fevereiro de 2026, Kyodai Podcast 270, tema ser sugerido pelo Carlírio. 2 de março de 2026, Kyodai Podcast 271, animes com jogos de tabuleiro ou card games, 4 colocados na enquete, a enquete que a gente fez no grupo do WhatsApp. 16 de março, Kyodai Podcast 272, tema a ser sugerido pelo Evilásio. E dia 30 de março, Kyodai Podcast 273, análise final da temporada de janeiro 2026. Eu quero deixar claro que pro primeiro Kyodai de janeiro eu já tenho anime escolhido, obrigado. Eu também, Code Geass. Já falei. Eu não tenho não, vou ter que olhar. Tem que falar de Code Geass, né, cara? Eu não vi Code Geass. Eu não gosto desses temas aí, não. Eu acho absurdo. Que você falta fez de originalidade. Foi você escolheu o tema, Foi você escolheu o tema, rapaz? Que isso? Aí vem com isso. Eu não gosto nem do tema dele. Repete tanto anime assim, tanto tema assim, não dá. Não dá. Então Luke, tá, falta... Luke. Então vamos voltar pro. Luke, falta um ano, Não, o Luke vai continuar nisso aí, porque ele tem que fazer pelo menos mais um ano, porque 2007 ele vai finalmente poder falar de Tengetopa Gurren Lagann. Então... Que nem gosta de Gurren Lagann, pelo amor de Deus, me respeita. Luke, você não gosta de Gurren Lagann? Eu? 2006 é Reborn, hein? Só avisando. Não, 2006 é... Olha aí. 2006 é Suzumi Haruhi no Jutsu, né? É verdade, muito... também. Também, Suzumi. Bastante. Bastante coisa boa em 2006. Quem diria que... Canon, né? Alguns diriam que é a era dourada dos animes. É, exatamente. 2006 a 2008 ali, porra, top demais. Não, 2006 até 2009. Por favor. Tá, e a gente sempre fala a era dourada dos animes porque é a era que a gente começou a ver muito anime. Então a gente via qualquer merda e achava incrível. Porque a gente tinha visto... Não, fale por você. Peraí. Qualquer merda, fale por você. É tipo, a gente viu uns Canon da vida e falava, porra, que anime bom. Não, Luke. Luta, Luke. Alguém luta ele. Isso foi só uma ofensa direta ao Carlírio, tá? Tinha... 2006 ainda tava passando... 2006 foi quando acabou o Fullmetal Alchemist? Foi... Acho que foi, eu né? Não sei, também. Não faz tempo. É porque eu me lembro de muito vividamente nessas épocas aí, quando eu tava terminando o Fullmetal Alchemist. Mas enfim, vamos lá para as considerações finais. Então, vamos lá, considerações finais, começando com os nossos convidados. Então, Toninho, por favor, suas considerações finais. Resumindo, essa temporada realmente ela não teve tanta coisa extraordinária, mas um pouco que eu achei muito bom se sobressair. Assim, dá pra dizer que foi, pra mim foi uma avaliação como boa. Tanto é que eu geralmente assisto bastante coisa, nessa temporada nem assisti tanta coisa assim. Realmente, porque não, pouca coisa me chamou a atenção de fato. É basicamente isso, não tem muito o que acrescentar, não. Perfeito. Então, Luke Lucas, suas considerações finais. Só tava reclamando que Frieren vai ser adaptado só 10 episódios, né? Eu tô feliz. Porque o mangá tá em pausa, né? Por causa da saúde do. Eu não lembro se é autor ou autor, eu acho que é autor. Não sei se é uma mulher no 10. Se são duas mulheres. Que são. É com a autoria, né? Eu não sei se é autor ou autora, eu não lembro. E o mangá tá muito colado no anime. Então se o anime adaptasse muito episódio, era esse anime desse ano e depois sabe-se lá quando, né? Eles deram uma segurada, vai ser 10 episódios. Não deve nem ter adaptado o arco que eu achei que adaptaria, que é da Cidade Dourada. Que é um dos arcos maravilhosos aí de Frieren. Então, gente, vai com calma. Deixa a Frieren cozinhar, deixa aí devagarzinho nesse molho. Esse molho cozinhado a fogo baixo, que tá bom demais, tá? Eu queria Dungeon Mesh. Cadê meu Dungeon Mesh, né? Desapareceu. Queria mais. Vai sair. Queria mais também. Pô, tristeza. O dia que anunciarem a segunda temporada de Dungeon Mesh, eu leio o mangá completo. Eu literalmente tenho o mangá completo, mas eu não li. É complicado, né, Vilas? Difícil, né? Ler. Ler é uma loucura. Ler é uma loucura, Loki. Comprar é fácil. Ler é difícil. Eu vou. No dia que anunciaram, eu vou procurar um episódio que o Senshi tá de mostrando a cueca. Que são todos os episódios. Eu vou assistir todos os episódios. Exatamente. Enfim. Wesley, suas considerações finais. É isso, galerinha. Feliz Natal, próspero ano novo aí pra vocês. Pessoal que tá ouvindo, pessoal do podcast também. E é isso, uma temporada bem fraquinha de animes, não teve muita coisa pra ver não, e o que eu tinha mais interesse em ver, eu ainda não vi as outras temporadas, mas é isso, temporada de janeiro tá vindo aí com bastante coisa, é isso. Assim, o janeiro tá vindo com bastante continuação, né? Vamos dizer que não tem tanta coisa nova, muito interessante não. É, não, nova não, mas bastante coisa aí. Eu tenho bastante coisa nova aí, interessante, tá maluco? Eu não sei se tem um anime da Filha do Rei Demônio, eu recomendo muito, vai ser o melhor anime da temporada pra mim, é isso. Kokuniki, tem o anime esse do macaco. O Kokuniki e o Darwin de Ren são os dois que eu tô esperando mais. O anime do macaco, tem o anime de romance. O anime da Filha do Rei Demônio, é isso. Aí o resto Mayuka Hatsune, legal também. Tem coisa legal, cara. Eu não sei. Tem o Serentai no Kimi no Dobuku, que é da romance da menina com cabelo rosa, que é legal. Coisa aí, cara, relaxa. Perfeito, então. E Carlírio, suas considerações finais. Os agradecimentos de costume, valorizando todos que participaram desse podcast, quem escutou ele ao vivo ou depois da gravação ter sido realizada. Visite os blogs de sempre, as redes sociais da Iniciativa Kyodai. E daqui 15 dias, já em 2023, estaremos no ar novamente com o primeiro Kyodai do ano novo. O tema do Luke Lucas, os animes de 2006. Evilásia, é agora que você vai tocar a música da Simone? Então, é Natal. Eu não posso tocar porque senão o YouTube bloqueia. Caraca, tem alguém da Simone que falou, puta, direito autoral. A Simone não deve nem saber o que é isso, gente. Pelo amor de Deus. E ano novo também. E Natal, pô. Feliz Natal, pessoal! Falou! Ano que vem piora! Visita o Discord e opinando pra. Pra discordar naquele lugar lá. E pra ver anime junto com a gente, está terminando nesse final de semana o Spy Family e o Cape Fire. E a gente vai também. Essa semana não tem Tojima, Tanzaburo, né? Então vai ser só esse mesmo. Não tem. Tem sim. Tem. Tem? Eu tinha visto que eles no... querem voltar só no próximo. Eu fui dar uma olhada no Live Chat, tem. Tá bom. Tenta continuar com o tema do episódio. Só... Aí tá não bom. Vai ter na outra semana, né? Na primeira semana tá de bom, janeiro. Então pronto, vai ter mais Tojima Tozaburo. E na próxima temporada, os meninos aí vão... O pessoal vai ter que decidir aí qual vai ser o anime, porque o pessoal não decidiu. Então não faço ideia quais animes a gente vai ver em janeiro. Só sei que o Tojima vai continuar. Uhum. E é isso. Até mais, pessoal. Hiroshima. Falou. Nagasaki. Mururoa. Nunca entendi essa parte. Que porra é essa? O que essa mulher tá falando, velho? Não dá pra entender.